Peraí. Antes do programa começar, antes que o nego venha cheio de pedra pra cima da gente, eu quero dar dois avisos. Primeiro, esse programa é extremamente não recomendado para menores de 18 anos. O programa de hoje não deve ser ouvido pelos pequenos ou pelas moças. E segundo aviso, não escute esse programa na caixa de som. Não escute no alto-falante, não escute no celular sem um headphone. Ou você pode começar a ouvir barulhos como esse e ficar constrangido. Se você tá no meio do trabalho agora, ouvindo isso na caixa de som, você se fudeu, você está sofrendo vergonha. Então, aprenda a lição e para esse episódio, bote o headphone. Atenção, Cranzebeck, é o top de 4, já vai, já vai. Cara, vem jogar co-op, eu preciso de alguém mais forte, seja meu radar, eu vou de maqui. Três pedaços de Triforce, ainda quero ver sua Master Sword, sou sua Zelda ou seu Shake. Princesa Cogumelo, à procura de um encantador. Vem atrás, Amaro. Porque eu gosto de jogos de diversão. Sua skill me deixa maluca. Eu gosto de jogos de diversão. Com o seu joystick, platinar o meu jogo. Com o seu joystick, platinar o meu jogo. Eu gosto de jogos e diversão no episódio 69. Ah, moleque! Alguém faz um barulhinho gemido aí pra poder dar um... Nossa senhora! Eu, galinha! Coisa de diversão! Começando a sua 69ª edição! Essa semana estamos reunidos aqui para falar sobre putaria, sacanagem, pau no cu, putaria no mundo dos jogos. Comemorando a nossa 69ª edição. Você não vai fazer aquele disclaimer bolado falando pra desligar, se for menor de idade. Vou fazer, mas vou botar antes do programa começar. Depois. Ah, você vai botar antes, então você vai se fuder. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente não tem o Ilaps, porque ele não manja das putarias. Não tem o Mestre Splinter, porque ele é gay, mas tem o Senhor da Eternidade. Então, eu vou passar a gravação inteira do podcast pelado. Mas peraí, eu faço isso todo podcast, então... O Killer Asus! Eu jogo Eroguei, sim, e daí? Eroguei? Eroguei é tenso, cara. O HGK Solid! Bom, já disse no nome, né? É o Solid Mamute. Snake. O Mamute! Cara, eu ainda não jogo Eroguei, mas um dia eu chego lá, cara. Quase um Eroguei. E a Paraguaia? Então, eu nunca joguei nada desses jogos, mas eu tô aqui porque eu manjo pra caralho. Manja pra caralho? Você manja pra caralho? A expressão nunca foi tão bem utilizada. E é isso aí. Na semana nós vamos... Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! Fala e-mails com uma voz sexy, Paraguai. Não dá. E-mails! Thank you. Patife Sorrateiro é game designer e mora no Recife. É cheio de game designer no Recife, essa parte. Olha só, cara, né? E game designer ouve o nosso podcast, é incrível. E não fazem um jogo, né? Pelo vejo um jogo aí de Recife também. Faz um jogo aí do Galo da Madrugada. Sabe que eu fiz um jogo? A parada é, se você jogasse um jogo, ele fosse Recife, você saberia? Se fosse do Galo da Madrugada, sim. É verdade. Eu fiz um jogo da Galo da Madrugada quando eu tava fazendo o mestrado. Eu fiz um jogo do Galo da Madrugada, era um RPG. Feito, obviamente, obviamente feito no RPG Maker, eu e o Cangaceiro, a gente fez o Galo da Madrugada. Pô, é sério que seu projeto de faculdade... Foi um trabalho de uma matéria, lá tinha uma matéria lá que era projeto de jogos, o meu trabalho final foi o jogo do Galo da Madrugada, o RPG. Porra, você, tipo, faz sentido na minha faculdade, né, fazer jogo de RPG Maker. Mas era uma matéria, o nome da matéria era projeto de jogos. Vocês, em teoria, são programadores, é uma vergonha vocês programarem. É uma vergonha, é uma vergonha. Mas, cara, tá de brincadeira, né? E o jogo, no jogo, você, a tua party era você, que era o Zé, o personagem era Zé. E o outro, grande Zé. O cara que te ajudava era o Alceu Valença. Porra, óbvio, né? Então, eu fiz um jogo muito parecido no RPG Maker. Eu fiz um jogo sobre o... Caraca, como é que é o nome daquele neguinho? Eu sou foda. O Vitinho. Não, porra. Aquele neguinho. O neguinho do Antônio Conselheiro, cara. Antônio Conselheiro, amigo. Mas o jogo sobre o Antônio Conselheiro, muito foda, cara. Antônio Conselheiro. Eu vou fazer um você jogo... Você é o Antônio Conselheiro, você tem que ajudar os neguinhos e matar os outros neguinhos. Eu vou fazer o jogo do Lampião um dia. Vai ser o beat'em up do Lampião. Aí vai ter o Lampião, o Louro, a Sérgio, vai ter a Maria Bonita, todo mundo. Vai ser um beat'em up bolado. Eu já falei mais do que o e-mail do cara. Ele falou assim, ó como o e-mail dele é enorme. Alô, pessoal, gostei muito do papo sobre D&D, mas quero saber se vão falar sobre 3D&T e ou RuneQuest. Até outra. Então, não e não. Não e não, né? 3D, não e não. É, a gente vai ter que encher. Não e nem fudendo, eu diria. Vão encher o nosso saco pra falar de 3D&T, mas a gente pode simplesmente se recusar. E esse RuneQuest, eu nem lembro mais que porra é essa. Eu nunca joguei essa porra. Eu nem sei de que porra é essa. Eu já vi, mas eu não... Enfim, não importa. O mais provável é que não, então, tá? Mas pode anotar aí que provavelmente a gente vai falar de GURPS. Só pra falar mal, porque a gente tem que falar mal de alguma coisa de vez em quando. Por que a gente falaria mal de GURPS? Porque é uma merda. De fato é uma merda. Inegavelmente. Agora é a hora que eu tenho que dar alt tab no meu Elder Scrolls pra ler o e-mail seguinte. Ler o e-mail do maluco aí. Então eu farei isso. Caralho, e-mail do Red Choteiro. Granho Red Choteiro. Cara, hoje eu vi uma piada muito boa no... Sei lá, alguém mandou, na verdade, não foi dando aí que tu viu, não. Que era tipo assim, uma garotinha, sei lá, chegava no cara e jogava uma borracha na cara dele e falava BOOM HEADSHOT! Caralho! Aí ele jogava um livro na cara dela e falava BOOM FACEBOOK! Enfim, muito nome, bom, Charado Mestre Splinter. Charado Mestre Splinter. É, deve ser Pedro Paulo o nome dele, né, se for. Pode ser. Nível de inteligência, mesmo do lápis, duvido, olha, cara. Não, olha... O lápis é o cara com o maior QI do mundo, cara. Não, pois é, Léo, ou eu sou um idiota, né, porque o cara escreveu Chará com CH, né, então eu tenho que ver isso aí. Tem que ver essa parada aí. Eu sou mais inteligente ou mais... Ele escreveu inteligência sem acento também, mas eu... Isso aí a gente pode, né, fingir que, né. Mas enfim, local de moradia, cidade do Gaigo. Do Daigo, então ele mora em Contagem das Abóboras, lá em Minas Gerais. Contagem das Abóboras. Interesse, jogos de versão Bebs e Debs. Prioridade. Ok, tá, tudo bem, ele... Ah, tá, idade, quase fazendo sexo, tá, amigo. Aí, com certeza é Smurf do account do Saci de Patinete. A gente vai mandar esse e-mail seu pro namorado da Debs e ele vai entrar em contato com você, tá bom? Ou os punhos dele, pelo menos. Eu ia falar o nickname dele aqui, mas eu nem vou falar porque a Debs pediu pra eu não zoar ele. Ah, é? E nem tô sabendo. Ela falou que ele ia bater em mim. Nem tô sabendo. Ah, meu irmão, aí, já viu o maluco, ele tem o dobro da tortura, né? E aquela cara de mal dele, vai bater em tu mesmo. Ele é meio mal encarado. Ele é mal encarado. E tem o dobro da tortura, que é o mais importante. Tá, mas isso aí, porra. Releva, né? Uma jogatina, ralo. Última jogatina, ralo, não entendi. Joga ralo. Joagatina. Eu devia parar de ler o e-mail dele. Muito foda. Acho que esse podcast. Descobri o Boss Feito Soco há pouco tempo atrás. Não entendi. Isso era pra ser uma piadinha? É, porque ele escreveu há pouco tempo atrás. Que tá errado? Tá errado. Mas tá mais errado ainda, porque ele escreveu há pouco tempo atrás. Não, segundo algumas pessoas, assim fica certo. Porque aí esse é uma preposição. Mas tá errado essa porra. Vai se fuder. Todos. Nessa última semana rolou uma maratona insana de podcast junto com o DC Universe Online. Recomendo. Eu discordo, eu acho uma merda DC Universe Online, mas depois a gente fala sobre isso. Ou não. E muito, mas muito KitKat. KitKat já é o que é um pouco melhor. Eu gosto de KitKat, mas eu tenho uma crítica contra KitKat. Essa porra, né? Eu tenho uma crítica contra KitKat, que tem gosto de manteiga. Tem gosto de manteiga? Tá bom. Aí eu descobri que tem óleo de manteiga, tipo 90% óleo de manteiga. Caralho, que bizarro. É. Mas enfim, me arrependo muito de não ter jogado RPG de mesa. Mas na minha idade e localidade, RPG de mesa não era assim comum. Daí, foda-se, tem que buscar esse tipo de parada. É, amigo, é que nem mulher. Não. Tipo, a minha localidade é de mulher. Sexo não era comum, mas eu fui buscar, porra. É, porra. É. E aí tá aí hoje aí, ó. É o mestre do sexo. O mestre. Continue assim, podcasts, funkeiros, só entendistas, adoradores de ralo, que vocês têm um potencial infinito. Infinito, amigo. Muito obrigado pelo seu e-mail, headshoteiro, que mora na mesma cidade do Daigo e é charado no Splinter. Peraí, o headshoteiro, tá ele tá falando assim que lá na cidade do Daigo ninguém faz sexo, então, né? Ninguém faz sexo, nem joga RPG. Será que inclui o Daigo também? Então, Carnage. Carnage fala aqui, olá, raduqueiros. Tava pensando, sei que minha opinião não importa. Não importa mesmo. Você é um cara esclarecido, assim. Seria irado um episódio com alguma forma de participação dos ouvintes, seja pelo Skype ou participando do Disco Ninja pedindo alguma música, no estilo rádio mesmo, ou então a ideia mais idiota. Chamando o Saci de Patinete para uma participação especial. Já que o cara está em todos os blocos de e-mail, blá, blá blá, da casa, a ideia é idiota, ficaria legal, os ouvintes iriam curtir. A gente já tentou esse tipo de coisa, mas acho que o pessoal não curtiu a ideia, não se motivou a participar. Então. Acho que ninguém ia suportar mais de 30 segundos ouvindo. É bem plausível que aconteça algo desse tipo. Comentar sobre a pirataria e hacks zoados de jogos também seria válido. Não, isso a gente vai fazer em breve. Esse jogo é sobre pirataria e esse tipo de coisa. Filhos da puta. E filhos da puta. E hacks também, de forma geral. Como os animes nos games e, novamente, livros que dariam bons jogos. Livros que dariam bons jogos. Eu penso em um livro agora que daria um bom jogo, que seria o que tá aqui, ó. Milor no Pasquim daria um ótimo jogo. Como o nome do podcast é Eu Gosto de Jogos de Diversão e não Eu Gosto de Jogos Eletrônicos de Diversão, poderiam comentar dos jogos e brincadeiras clássicas da infância nos anos 90, tá? Os Banco Imobiliário, Bater Bar Figurinha, Carta de Pokémon, Magic, Comer Buceta, etc. A gente também já tentou. Brincar de médico. Não saiu do papel ainda essa porra, mas vai sair. Esse de Magic aí daqui a pouco aparece, não vai demorar muito essas porra não, porque é mais fácil de empolgar nego fazer. A gente pode fazer. Sabe o que era irado? Gogos. O que era irado? Gogos. Ah, coisa de. Gogos era muito irado. Boy, pra Gogos. Mas era irado assim mesmo. Programa sobre Gogos então, vai sair. Tá tendo da Turma da Mônica agora, Gogos. Da Turma da Mônica. Sério? Tem. Genial, cara. Tem o Bidu. Ah, óbvio. Tem até o. Tem até Braço. O Zé Luiz, pô. Tem. Caralho, Zé Luiz é muito foda. Tem até o Zé Luiz. Tem o TV Luizão. TV Luizão é genial, cara. Ah, eu já não sei, hein? Talvez tenha. Deve ter se tiver o Nicodemus, eu vou comprar. Foram apenas algumas sugestões que serão muito nerfadas ou não. E pra acabar logo com essa porra de e-mail, eu mando uma dica. Seria interessante vocês pedirem para os ouvintes classificarem o podcast no iTunes, pra ele voltar a figurar nas primeiras posições do What's Hot. Foi assim que descobri o podcast. E muitos novos ouvintes iriam aparecer. Cara, é mesmo, eu nunca mais soube dessa porra de iTunes. Eu não sei como é que anda essa. Eu também não, eu não sei que porra é essa, não. O que é iTunes? iTunes é uma buceta da Apple. É buceta, da buceta. Se amarra, né? Então, baixa aí. Eu descobri que no iTunes tem um amigo nosso que pega no iTunes. Eu descobri que quando você baixa pro iTunes, fica lá Autor Ninja Inimigo. Depois dessa, leia o próximo e-mail aí pro Obzec. É muito engraçadinho, né? Tem leio que é muito engraçado, né? Ninja Inimigo, é muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Phelps. Fala, pessoal do podcast. Aqui quem fala é o Phelps. Grande nadador, Michael Phelps, boladão, cara. Ainda acho que ele usa drogas, mas também. Ah, usa. Doping. Minha experiência com D&D é muito escassa. Minha infância foi jogar 3D&T por ser o sistema mais acessível aqui no Brasil. É verdade. Eu também tinha essa merda dessas revistinhas escrotas do 3D&T. Recentemente, o cara te peidou aí, né? Que eu fui teu gato. Meando. Não, falei. Ah tá, caralho, foi um barulho muito medonho, cara. Falou 3D8, eu falei. Recentemente comecei minha tentativa de jogar o D&D pela 4ª edição, mas por causa de alguns jogadores problemáticos, minha campanha não teve muito sucesso. Esses jogadores, né, cara? Jogador é uma raça de filho da puta, né, cara? É foda. Player é foda. Sei que a 4ª edição é muito polêmica e fiquei curioso pra saber a opinião de vocês, se já tiveram contato com essa versão do jogo. Cara, eu não ouvi esse podcast não, mas pelo que eu me lembro, o nego só falou mal da 4ª edição. Né? A 4ª eu não joguei não, mas o pessoal que conhece que joga tá jogando a 3ª ainda e meio que cagou pra essa 4ª edição aí, que é meio... 4ª edição é muito anime, a porra da 4ª edição de D&D. E ninguém gosta de anime, porque anime é coisa de viado. Ah, anime é cópia de RBD, né? Exato. Os casts continuam muito bons, mas não tenho tido muito tempo para comentar. Abraços a todos e continue o um ótimo trabalho. Muito obrigado, nadador Michael Phelps. Embora você esteja dopado, eu acho que foi um bom e-mail. O pessoal que não tem muito tempo pra comentar, pra ouvir, quando for ouvir, ouve o último, entendeu? Que aí você, né, pode, né? Ou não ouve essa porra. Não ouve, vai tomar no cu também. Para de perder teu tempo com essa merda, porque, né, tanta coisa boa pra fazer lá na porra da vida. aqui, agora a hora que o Sully Eternidade... Ó, se liga nessa... Se liga na... Acompanhe comigo, Sully Eternidade. Acompanharei. Aqui, ó. Sacê de Patinete, 2 pontos. Tem nada a ver com o jogo, nada a ver. Foi só um... Ele mandou o blog dele e a leitura de e-mails aqui do programa, olha só. Meu Deus. Na madrugada de quinta para sexta, estava com muita falta de ar e foi aí que na manhã da sexta minha mãe resolveu me levar ao hospital, pois tenho asma e rinite alérgica. Isso que tem 15 anos. Quando tinha 25, tá morto. Já tá morto. Podre. Graças a Deus. Bom, ao chegar ao hospital, não tinha quase ninguém na espera, então foi atendido rápido. Conversei com o médico, que era bem humorado, por sinal, e ele me perguntou se eu queria levar uma injeção para evitar mais crises alérgicas. E eu ingenuamente aceitei. Quando achei, achando que seria no braço, como sempre tomo toda vez que me ocorrem as crises. Mas estranhei que ele me fez uma cara meio sarcástica, como se soubesse que aconteceria algo comigo. Comigo. Tá bom. Fui para a sala de nebulização e fiquei lá tomando-a. Mas estranhei que a mulher não me furou o... Aí, você sabe... Aí. Eu não sei se você sabe disso, o Ilapso. Ah. Mas nebulização é uma gíria clássica pra sexo. É clássica. Mesmo? E é quando ele fala que fui pra a sala de nebulização e fiquei lá tomando... Claramente. Claramente. Ele ficou lá... Não, vai piorar, olha só. É, mas estranhei que a mulher não me furou o braço para aplicar o soro. Bom, depois de meia hora já estava caindo de sono, pois era cedo e eu não tinha dormido quase nada. E a medicação deu uma ajuda. Foi aí que me chegou a enfermeira e me pediu para acompanhá-la. Fomos andando pelo corredor até uma sala onde havia uma maca. Então ela me disse que eu receberia uma intramuscular. Bom, até aí tudo bem. Eu ingenuamente levantei a manga da minha blusa e coloquei o braço na frente dela para receber a injeção. Mas ela me respondeu rindo: não, não, não, intramuscular é na bunda. Meu coração começou a bater forte. Comecei a suar frio e então a única coisa que pude fazer foi abaixar sutilmente minha bermuda para mostrar apenas uma pequena parte das nádegas. Nesse momento, ela puxou minha bermuda para baixo, me empurrou contra a parede e disse com a voz mais diabólica que já ouvi: calma, garoto, só vai doer um pouquinho. Bom, depois voltei à sala do soro mancando de dor e depois de deitar numa dessas poltronas, avistei o médico que me passou a injeção flertando com a mulher de um cara que acredito eu ter recebido o mesmo tratamento que eu, ou seja, uma injeção na bunda. E estava dormindo. O desgraçado do médico olhou para mim com a mesma risada sarcástica de quando me passou a injeção. Deu uma passada de mão na mulher e saíram abraçados pela... Ai, mentira essa porra. Tá delirando já. Com certeza. Não, de repente parte foi verdade. Depois que com a injeção ele começou a delirar. Ele tava num filme pornô, né? Assim, do médico chegou, abraçou a mulher do outro cara e saiu andando. Assim, vamos ali que eu vou meter o cu na sala de patologia. Porra. E aqui estou eu usando o que falta do meu... Que falta de meu sétimo sentido. Caralho, eu vou parar dessa porra, usando os restos do meu ki para passar uma mensagem a vocês. Fiquem alertas quando forem ao hospital. Pode deixar, cara. Pode deixar. Tá bom, cara, a gente vai ficar alerta. Se você for ao hospital, fique longe da nebulização. Fique longe da nebulização, porque sabe, é uma gíria pra... Cara, que momento bizarro aconteceu agora. Tá passando, tô vendo o mosaico, tá passando o jogo do Santos e do Atlético, um do lado do outro. Apareceu o Neymar do Santos e o André, que era do Santos, tá no Atlético agora um do lado do outro. São iguais, cara. O mesmo cabelo de pau. Aí, agora todo mundo tem essa merda de cabelo. Agora o negócio é que vai cortar o cabelo assim e vai jogar igual o Neymar. É, o Walter Lentz devia processar esses malucos aí, porque... Concordo. Copyright do pica-pau essa porra, né? Então envie seus e-mails para eugostodejogos@baixofreitosoco.com. Foi daqui que pediram uma pizza. Putaria começou a rolar no mundo desde os primórdios da existência. Desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí. Alguém... Aí tá aí. Desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí. Cara, a verdade é que a putaria foi inventada antes da humanidade. Se você pensar que o ovo veio antes da galinha, sacou? Não, mas exato, porque... O ovo é a putaria, cara. Se não tivesse a putaria, não tinha humanidade. Não tinha, cara. Então você precisa da putaria pra continuar. Então, pra vocês menores de idade que estão ouvindo isso mesmo assim, mesmo depois de todos os avisos, a sua mamãe fez sacanagem com seu papai. Spoiler alert. Tem grandes chances de você ter nascido por causa de uma putaria e não por causa de uma noite de amor. E assim, é uma sodomia quando você nasceu, cara. Pense nisso. Fique satisfeito de você não ter nascido latindo. Ai, como sempre acompanha o nascimento de tudo, a putaria acompanhou o nascimento dos jogos de diversão e põe diversão na sacanagem. Desde o primeiro videogamezinho, desde a primeira sacanagem que teve, já tava putaria rolando solta. No Atari tinha muito jogo de sacanagem. Muito jogo de sacanagem. Senhor da Eternidade, quantos jogos de sacanagem você acha que tinham assim no Atari? Cara, vamos chutar aqui uns 50. Por aí, o que acontece? Lembrando que naquela época a indústria de jogos era muito menor, né? Então, tipo, 50 jogos era muita coisa, realmente muita coisa. Devia ter, sei lá, 300 jogos no Atari ao todo, por aí. Não tinha mais, cara, porque o ET sozinho tinha 1 milhão de cópias. Paul também tinha, tipo, 1 milhão de versões de futebol. É, pois é. O Atari, o grande lance do Atari é que qualquer um podia desenvolver jogo pro Atari e sair lançando. Então, qualquer empresazinha podia começar a falar: ah, vou lançar o jogo aqui, beleza. E a Atari não tinha nada a ver com isso. Até que aí teve um jogo que foi tão porn, que a Atari até processou. Aquele do índio que você estuprava, índio? Exatamente. Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar de um comandante da cavalaria chamado Custer? Que general, cara. Ele ficou famoso nos Estados Unidos por causa da guerra contra os índios, daquela porra que teve lá. Tem um jogo pro Atari que se chama Custer's Revenge. O jogo é muito escroto, moleque. O jogo é muito escroto. É tipo assim, você tá no deserto, no Velho Oeste. Peraí, você já jogou? Porra, moleque, óbvio. Moleque, né? Somos dois. Mas eu só joguei no emulador. Achei que você tinha feito uma brincadeira com a amiga sua. Vamos brincar de General Custer. Cara, o jogo é muito tenso, moleque. Fica chovendo lança o tempo todo. Chovendo lança, você tem que esquivar. Você tá pelado num canto. Isso acontece, as pessoas ficam pelado. Você tá pelado. Eu, por exemplo, tô pelado nesse momento. É, beleza. Tô pelado num canto, tem uma índia amarrada num pedaço de pau no outro. Exato, tem um pedaço de pau verde que deve ser um cacto. Do outro lado. Assim. É isso, é um cacto. E a índia tá pelada. Você fala: cara, eu tenho que estuprar aquela índia. Só tá chovendo lança, amigo. Você, caralho, eu quero estuprar aquela índia. Então, você tem que levar em consideração aqui pro níveis gráficos da época, a Índia era gostosa. Ela era mais turbável na época. Cara, por níveis técnicos da época, cara, aquilo ali era pau durecente, maluco. Cara, não teve amigo do Ilapso, sei lá, que falou que batia punheta pra terra do Final Fantasy VI? Então. Caraca! Era o equivalente da época, cara. Sabe o que é isso? Muita imaginação, cara. Exatamente. O pixel gera muita imaginação. Pô, tem gente que bate punheta com livro, cara. Porra, teve um amigo meu que eu tava falando com ele no telefone mó tempão, tipo, na sexta série, aí ele falou assim: calma, calma, moleque, tá começando fantasia, eu preciso de Nesse jogo, você tinha que estuprar a índia esquivando das lanças. Então você só precisava de uma net. E esses jogos, eles eram orientados pra você jogar só usando uma mão. Por que será? O melhor foi a risadinha do mamute. Pô, muito bem mandado, cara, que eu nunca tinha pensado nisso. Isso influenciou o jogo até hoje, hein? Pô, pois é, cara. O problema é que o objetivo do jogo não era só você chegar no lado direito e comer a índia. É, você tinha que ir lá, dar umas 3 bimbadinhas, esquivar da lança de novo, voltar, continuar fudendo e sair, esquivar. Então você tinha que fuder esquivando, moleque, das lanças. Moleque, é igual na vida real, cara. Esse jogo era muito difícil. Eu nunca consegui chegar na índia, ou se eu cheguei na índia, tipo, sem tomar uma flechada, uma lançada, foi tipo uma vez, moleque. O resto eu sempre morria 2 vidas até chegar lá e comia a índia e enviava de uma flecha e não conseguia chegar de novo, morria. Ah, era muito sinistro, cara. Uma era flecha? Pra mim é aquela chuva preta, moleque. Mamute, você já jogou um jogo? Você que manja das putarias. Cara, sou experiente pra cacete, meu irmão. Porra, sou foda, meu irmão. Você jogou um jogo chamado Beat 'em and Eat 'em? Já, cara, já joguei. Eu inclusive falei dessa porra naquele piores jogos, cara. Cara, esse jogo é muito bom. Mas é a premissa do jogo, né, cara? A premissa do jogo. Tá no alto de um prédio com seu pênis extravagante caindo pro lado de fora e tem várias vagabundas de boca aberta no chão, na calçada, que loucas pra apanhar a sua gozada. Sabe qual é o pior? Você não controla o maluco que tá gozando, você controla as piranhas que estão na rua. Esse jogo é uma pérola, cara. Você controla duas loiras peladas que ficam andando na rua embaixo de um prédio. Aí tem um maluco do alto com um elefantise no peru. Aí, agora que eu tô olhando, cara, o maluco que tá com o elefantise no peru, ele parece um pouco com o mamute, cara. Moleque, o mais irado que o pau do maluco mais parece uma britadeira, moleque. É muito escroto parado, cara. Ele, tipo, ele não tem a parte de baixo, ele não tem pernas, ele só tem torso e pau, cara. Não tem cabeça, tronco e membros. Ele tem cabeça. Aliás, eu apostaria muito, eu apostaria muito dinheiro que isso na verdade era um cara com a britadeira, algum outro jogo que você usava uma britadeira e eles fizeram uma skin diferente pro boneco, com certeza. Moleque, o maluco fica no topo do prédio, tocando uma punheta hardcore e gozando direto. O objetivo é você controlar as mulheres, cara. Olha só, o que diz no manual do jogo, de acordo com o Angry Nintendo Nerd que eu tava vendo. Quote: o objetivo do jogo é engolir sempre que ele bater. Você marca um ponto para cada engolida, sem errar. Mas se você errar, que vergonha. Você perde um turno. Afinal, essa batida poderia ter resultado em um famoso médico ou um advogado. É verdade, isso acontece. É, mas acho que o jogo tem manual, né, cara? Tipo, você ninguém fez esse negócio. Não, mas esses jogos, eles vinham numa capinha especial, que era um tipo, sabe uma capinha de couro em que não tem nada escrito, não mostra nada? Tipo o filme pornô da locadora, que fica... entendo. Pornô da banca de jornal, né, que tem aquele, tipo, restrito para menor de 18. Só que tipo, tu olha, tu, cara, tu consegue entender a mensagem completamente, cara. Outro dia eu tava... Fui... Não sei se vocês sabem, aquela banca ali do edifício central ali, na Carioca. Uhum. Então ali tem uma banca chamada Princesinha da Carioca. Eu sempre passava aquela porra e falava... Obrigado. Eu tenho que comprar um filme pornô nessa porra, essa banca. Eu nunca comprei. Falei, vou comprar. É hoje. Caraca, maluco, eu entrei, aí tinha lá. É hoje, hoje que vai rolar. Comprou um loop, né? Aí cheguei lá, moleque. Aí tinha assim... Gozando a doidada. Uma mulher muito encarada na capa. Caralho, se não existir esse filme, eu vou gravar. Gozando a vida doidado. Porque, tipo assim, chegava de uma tarde dizendo assim, impróprio para menor de 18. Mas qualquer uma pessoa com mínimo de imaginação imaginava o que tava acontecendo ali, moleque. Era muito péssimo. Muito foda. É. Aliás, nesse jogo, uma coisa que eu nem lembrava, no Beat 'em and Eat 'em, se você consegue 69 pontos, você ganha vida extra. Pô, mas conseguir 69 pontos nesse jogo é difícil, cara. Que nem o da Indiazinha. E, tipo, uma vida é um mérito, cara. Que o maluco é uma máquina de ficar gozando do prédio e, pô, tem que ter muita proficiência pra bancar de vagabunda lá pegar o maluco. O fácil desses jogos pro Atari, principalmente, nessa época, né, a premissa dos jogos, você não tinha que ter um objetivo, você não zerava o jogo, você não tinha um final do jogo. A premissa dos jogos do Atari era você fazer as coisas over and over and over again. Assim, o jogo dura muito mais, cara. Isso faz sentido. E assim, seu cérebro derrete muito mais rápido. Então, você não precisa de motivo pra estar fazendo as coisas. Você não precisa fazer nada. Então, você tem que atravessar o campo de flechas, comer a mulher, voltar de novo, comer a mulher e ficar até o final. E por aí vai. Oi. Você jogou um jogo chamado Bachelor Party? Cara, infelizmente não. Era pra qual esse daí? Esse aí, como todos esses que eu tô falando, é pro Atari. Então, eu acho que ainda bem que não joguei. Tu já jogou Breakout? Ah, já, claro. Então tu já jogou Bachelor Party, porque é a mesma coisa. Só que você é um homem caindo no ping-pong pra comer as mulheres que estão paradas. Então você fica quicando por ali, caindo de boca nas mulheres. De boca não, de pau nas mulheres. Pode cair de boca na buceta, cara. Não, tem a versão feminina, que você é uma mulher que parece um monstro, mulher. Você é tipo um demônio que fica quicando no piru dos outros. Já jogou de golô? Cara, você é o mestre dos jogos pornôs de Atari. Porra, então... Amigo. Vou te falar que eu tinha um emulador e o gigolô não funcionava. Nunca entendi como é que esse jogo procedia, cara. Fica aí. Porra, esse jogo é muito simples. Ele é tão simples quanto o ET. Você não tem que fazer nada. Você tem que andar por aí no jogo. O jogo, você tá mais... na casa das mulheres e tinha um cara que te procurava. Não, esse... é tipo, isso aí é tipo pra homem. Tem a versão, o nome de Gigolô é um jogo que você tá na cidade, tipo ET, que tem uns buraquinhos no chão. Você tá numa cidade em que tem as casinhas. Você é uma mulher louca pra dar. Louca! O seu objetivo é entrar pela porta da frente nas casas e fuder quem tá lá dentro. Ah, esse eu conheço, esse já foi uma vez. Pô, moleque, é tipo é assédio sexual às avessas, né, cara? Porra, não. Caralho. Mamute, se entra uma mulher agora na tua casa, pelada, e fala, vou te comer, o que tu faz, moleque? Caralho, meu irmão, pega essa espada ninja que eu tenho aqui do lado da minha cama, meu irmão. Eu falo, sai daqui que eu não te conheço. Eu não quero AIDS, não, filho da puta. Pô, cara, rolou um tempo atrás falando de uma notícia que um cara na Alemanha bebeu muito numa festa, caiu no sofá. Quando ele acordou, tinha uma mulher chupando o pau dele. Ele, pô, que porra é essa? Eu tô sendo estuprado por uma mulher e processou a garota. Caralho! Não, senhor da eternidade, se tu é um juiz, tu tá parado lá, tu é sério, entendeu? Tu é um cara maneiro. Tu tá lá na frente do júri, do tribunal, da porra toda. Aí vira um maluco e fala, sim, aquela mulher me estuprou. O que você faz, cara? Eu não sei o que eu faria nessa situação, sinceramente, cara. É tiltar, cara. Acho que é sair do tribunal, ia dar as costas pro tribunal e falar, foda essa merda, me demito. Cara, eu acho que eu ia pegar aquela marreta do juiz e mandar um alborguete na parada. O cara entra dentro da tua casa, come a bunda da tua mulher, come a bunda da tua filha, come a tua bunda, você não pode falar nada, você tem que enfiar o dedo na bunda. Você tinha que perguntar, foi com strap-on? Isso com uma mulher estuprada, realmente, se fosse com strap-on, ia ser caído. Eu não, acho não, que... se fosse com strap-on, eu prendi a mulher no inferno, moleque. Agora, se fosse, tipo, a mulher enfiou a buceta no pau dele. Nesse caso, eu acho que eu prenderia o cara. Aí você para, você como juiz fala, peraí, pode repetir, por favor? Ela enfiou a buceta no seu pau. Sim, senhor. Mostra com esse bonequinho o que ela fez em você. Caralho. Nesse jogo do gigolô, se você entrava numa casa errada, que você não tem como saber qual é a casa certa, qual é a casa errada, todos são iguais, você é chutado lá de dentro por algum gay que ia reclamar que foi estuprado. E a polícia começa a ir atrás de você. Se a polícia te pega, você fica um tempo presa. Mas depois você é solta, porque existem duas forças de natureza que não dão pra parar, moleque. É a morte e a mulher quando quer dar. Não, conta direito. Não, as forças da natureza que não podem ser paradas são as seguintes. É água morra abaixo, fogo morra acima e mulher quando quer dar. Nem na prisão, amigo, nem na prisão. Ô, Solid, eu vou fazer um jogo aqui, eu quero que você imagine como vai ser o jogo. Você tem que fazer um jogo pornô pro Atari, beleza? Beleza. E os caras que estão investindo dinheiro em você vão falar só o nome e você tem que me dizer como é que você vai fazer esse jogo. Tá bom. O nome do jogo é Jungle Fever. Porra. É um jogo pornô pro Atari. Mas ele é contextualizado hoje ou ele é tipo na época do Atari? Na época do Atari, porra. O Jungle Fever? Na época do Atari, não existiam gays. Não existia um gays e não existia Viagra também. Exato. Cara, quem porque seria irado, uma espécie de Pac-Man, só que tipo, é tipo Pac Pfizer, sacou? Ah. É? Viagrinhas, sacou? Você quis dizer o X-Men? Mas quem precisa de Viagra, cara, no mundo onde você pode ser o Cluster, entendeu? E você come ainda indefinidamente. Você pode ser o maluco do alto do prédio, você come indefinidamente, cara. Ou você pode ser a mulher louca pra dar, moleque. Exatamente. Moleque, vou tentar fazer um resumão desse jogo em poucas palavras, só pra vocês ficarem bolados que nem eu quando eu vi. Esse jogo eu não joguei, eu só vi o vídeo. Então, olha a minha impressão sobre esse jogo. Tem uma mulher peituda, pelada, pendurada por um helicóptero, enquanto ela tenta apagar um fogo, sei lá, jogando leite da teta, que o fogo tá em volta de um cara pelado, e em volta do fogo tem umas mulheres peladas jogando pedra em cima do helicóptero, e pronto. Se com leite da teta tu consegue apagar o fogo, salvar o maluco, fala sacanagem. Caralho, moleque, que porra é essa? É Why the Last Man, moleque? Mulher brigando pelo cara, que porra é essa, cara? Eu lembro até de um filme pornô que eu vi que era essa premissa do Why the Last Man. Que era o único cara lá, eu era o cara assim, tipo, velhão, feio, sabe, cara? E as mulheres eram loucas, assim, se matando pra pegar o cara, e no final eu só gostosinha, assim, deu pro cara e teve filho com ele, cara. Salvou a humanidade. Mas como é que ele salva a humanidade? Fazendo putaria, moleque. Eu acho que qualquer coisa na vida é inspirado pela putaria. Ou você faz por causa da putaria, ou você faz para ter putaria. Você trabalha pra quê? Você estuda pra quê, seu detendente? Pô, pra eu poder alcançar a putaria máxima, cara. Eu poder, realizar todos os meus sonhos de putaria. Quilerazos, pra que você faz o mestrado como mestre, amigo? Porque eu quero trabalhar. Oh, sacanagem. Porra, cara, é pra ser o mestre da putaria. Mamute, pra que você atua, porra? Pra mostrar como é que se faz a putaria, moleque, porra. Já. Eu quero virar ator pornô um dia, porra. Silvia. Por que você toca bateria, hein? Paraguai não tá aqui, droga. Tu já jogou um jogo chamado Night of the Town, Mamute? Acho que você já jogou. Esse eu não me lembro não, cara. Me descreve aí, como é que é? Esse é o jogo mais bizarro de todos. De todos esses que eu vi, de todos os jogos de Atari que eu vi, esse é o mais bizarro. Por quê? Porque ele até faz um pouco de sentido, mas é um sentido bizarro. Porque você tem, tipo, um cara pelado, óbvio. Todos os jogos os caras são pelados, for no reason. Você tem um cara pelado e que você tem que pegar uns blocos verdes num canto pra fazer uma ponte em cima de uma água que tem um crocodilo do mal que come peru. Beleza. Do outro lado da ponte tem uma mulher que, claro, tá pelada, esperando pra tomar no cu. Do nada. Enquanto você carrega os bloquinhos pra ir montando a ponte, aparece um monstro vermelho do nada atrás de você. Você tem que pular por cima dele. Eu não vi o que acontece quando o monstro pega. Graças a Deus eu não vi. Mas quando você cai na água, o crocodilo come teu peru, assim, nha, nha. Você fica assim, tipo, oh no, meu peru, o crocodilo, nha. Que mais maneiro esses jogos do Atari, cara. Tipo esse, tipo o Sexman, né? O X-Men, no caso. Tipo, cara, que é muito maneiro. Ele tem um negócio que não tá atrás de você pra te matar. Ele tá atrás pra te capar o pau, entendeu? Nessa linha. O maneiro não é, tipo, matar o cara. Caralho, minha vida está pra um triz. Não, meu irmão. É te tirar o mojo, entendeu? Tu vai ficar sem peru mesmo, cara. É isso aí, cara. Não, sério. Se o monstro vermelho fosse te matasse, é muito melhor do que você cair no crocodilo come peru. Falando sério. Quando você atravessa a ponte, óbvio, você come o cu da mulher. Literalmente. Não, literalmente não. Mas... Graficamente. Fala como é o X-Men. O X-Men todos vocês jogaram, né, cara? Sim. O X-Men é o jogo mais famoso. Não é o... Você não joga com Wolverine, não joga com Ciclope. Wolverine é o maior comedor ali, cara. É, eu acho que é a controvérsia. Você joga com Ciclope, de certa forma. Pô, o X-Men, a premissa é simples, cara. Tu tá correndo de uma tesoura, ou de uma armadilha de urso, ou de qualquer coisa que possa cortar seu pau fora, meu irmão. E o objetivo é tu fugir da tesoura, corta pau, se escondendo quando ela chega perto de você num beco, onde ela provavelmente não vai entrar, e chegar no final da fase e comer uma mulher. É esse o objetivo. Simples, puro, maneiro, entendeu? E a fase acaba quando você completa o minigame de comer a mulher, né? Que é um negócio muito bom. Você fica botando pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, a mulher vai mudando de cor. Tu come a mulher e aí quando o cara goza, tudo explode em milhares de cores, a mulher explode em milhares de cores e tudo recomeça de novo, cara. É muito maneiro esse jogo. Rapidinho, só pra fechar o meu conceito, quantas mãos você usa pra jogar esse jogo? Uma. Beleza, então, beleza. Essa introdução do Atari foi só pra provar que quando começa alguma coisa foi por causa de putaria, foi com putaria, foi pra putaria. Eu não duvido nada que o Atari pode ter sido lançado assim. Caralho, imagina se a gente pudesse fazer um videogame. Só que assim, a gente botasse jogo de sacanagem nele, assim. Cara, é o que vende as coisas. Tipo, você sabe que o padrão VHS pra fita de vídeo, ele só se só venceu o Betamax porque a indústria pornô adotou ele. Porra. Que nem o DVD e o Blu-ray. Só uma correção, essa parada do Blu-ray tem que tirar, porque na verdade a indústria pornô, ela adotou o HD-DVD e na época foi uma das coisas que até fez o HD-DVD ficar um pouco mais de tempo, foi a adoção da indústria pornô. Mas fatalmente eles saíram do HD-DVD e migraram pro Blu-ray. Mas sabe qual é a verdade? Não fez tanto peso porque hoje em dia pornografia na internet, né? A internet serve pra putaria. Aliás, a internet foi inventada pra putaria. Pô, moleque, the internet for porn, porra. É música, cara, porra. Avenue Q, cara. Porno! Você não tinha essa noção como você tem pro mundo dos jogos hoje, mas como filme, como um livro, como qualquer história, qualquer coisa que você coloque, uma cena de sexo, coloque nudez, coloque alguma coisa mais picante, você aumenta a procura, você aumenta a venda, você aumenta, tipo, o público. Por mais que você restrinja, tipo, crianças não podem ver isso, ou o pai vai comprar pra criança, que nem Playboy, ó, meu filho, comprei pra você aqui, a tiazinha. Porra, foi muito foda quando meu pai me deu a Playboy, a tiazinha. Você pega um público muito maior. Porra, Senhor da Eternidade, tu tá passando o canal na televisão, tu tá lá, caralho, não acho nada de legal. Aí você para num dos telecines, qualquer um telecine, e tá tendo uma cena de sexo. Você não sabe qual filme é, mas tem uma mulher gemendo em cima de um cara. O que você faz? Você continua mudando de canal? Aqui não. Quantos filmes maneiros você conheceu porque você parou no meio da sacanagem? Mas isso já aconteceu várias vezes comigo, cara, várias vezes. Hoje em dia eu infelizmente não vejo mais televisão. Eu também não tenho mais tanta putaria boa na televisão, né, cara? Isso que é foda. Não, mas qual a chance? Eu acho que a chance, dependendo da hora, né? Mas, por, sei lá, no 10 horas da manhã, que é onde passam a maior quantidade de desenhos, que mais crianças estão vendo, deve ter uma probabilidade de 25% de você achar uma sacanagem, uma cena de sexo enquanto você passa os canais. É, sim, se, acho que se eu ligar a televisão agora, com certeza eu vou achar sacanagem. Agora com certeza, porque a gente tá gravando de madrugada, essa porra. Mas como isso sempre motiva, você sempre aumenta a venda, você aumenta o público, como isso não ia ser transportado pros jogos, né? Os jogos, conforme foram se desenvolvendo, foram ficando mais bem feitos, foram ficando com mais história, com mais narrativa, eles começaram a ter mais putaria. Porque é tudo... Quando eu penso em narrativa, eu penso em putaria. Ah, eu queria muito que o Logan estivesse online aqui pra eu ligar pra ele só pra ele falar isso. Quando você... Como sempre, ou você faz a partir da putaria ou para a putaria. Então, os jogos sempre foram caminhando em direção à putaria. Não importa a época. Cara, mais ou menos, né? Fala aí, não tem nenhum jogo de sacanagem no Super Nintendo. É, não, é isso que eu ia falar. Assim, teve uma época que isso meio que sumiu, né, da indústria. Principalmente... Não, no Japão, amigo. Não. É, exatamente. Isso que eu ia falar. Que a gente chegou aqui, mas no Japão continuou mais como meio que contra a cultura, assim, né? Você tinha muito eroguê saindo, mas não tinha nos videogames, assim, de grande circulação, pelo menos que a gente teve acesso. Os controles da Nintendo, né? Os controles... com aquele controle familiar, não? É, pois é. A Nintendo, ela tem um pé meio de Disney, às vezes, nesse mundo dos jogos. Mas que mudou um pouquinho com o Wii, né? Porque o Wii tem aquele jogo de swing. É, um jogo tipo... da Ubisoft, né? É, o Wii There. O jogo é você tem que juntar uma galera, tipo, dois casais, e vocês têm que se comer. Cara, isso é propaganda enganosa. Interessante, hein? Não, é uma propaganda meio enganosa, porque o jogo, ele é baseado em minigames, como a maioria dos jogos do Wii. E são minigames assim, do tipo, você tem que botar o controle do Wii no cinto da saia da mulher, botar ela no seu colo e bater na bunda dela. Cada vez que você bate uma vez, vocês dois estão voando, vocês dão uma subidinha enquanto voam, entendeu? São hardcore, cheio de simbolismo. Dá uma subidinha. Mas no comercial da parada, são dois casais, trocando os casais pra fazer esses minigames. E eles terminam, tipo, tirando a roupa e mandam oh yeah, no quartinho. Tipo, pô, quartinho nada, cara, na própria sala, tá rolando, tá sendo, jogando jogo ali, na hora. O Wii é um videogame de família, né? Pra família ou para fazer a família. Não, moleque, eu não sei se tu lembra de uns anos atrás que saiu um vídeo que era Wii Sex. Tu lembra desse vídeo? Caralho, Wii Sex. Nunca viu? Não. Era um vídeo de um fã, de uma galera que fez uma piada com o Wii, que o cara querendo jogar com a mulher, e a mulher não tava jogando direito, uma parada assim. O cara tava tão querendo jogar o jogo, e a mulher querendo a atenção do cara, e ela põe o controle na buceta, né? Caralho! E ela começa a jogar. Só que o cara começa a ficar empolgado que a mulher tá jogando, e começa a jogar a mulher pra tudo quanto é canto, assim. Aí se apaixonou pela mulher, né? Tipo, aí percebe que a mulher tava querendo fazer o sexo selvagem. E aí ele esquece de tirar o controle do Wii e começa a fazer sexo. Não, aí a mulher, aí ele fala assim: ah, não, agora põe em mim, sei lá. Aí a mulher fica: que porra é essa, cara? E cara, aí enfim, acaba o vídeo, o maluco pega uma guitarra, ela pega uma guitarra do Guitar Hero, ele olha assim: caralho, fudeu. Aí acaba o vídeo, vou passar pra vocês. Que merda. Pô, esse vídeo é muito engraçado, cara. E tipo, ele é bem a ideia, assim, isso antes do Wii tem o teu ideia, né? Essas coisas assim. O controle do Wii é bem sugestivo já, né? Vai se fuder. Aquela porra fálica do caralho. Pô, moleque, e a capinha de proteção de borracha, cara? Que alarga. Nossa senhora. Mas o Wii mesmo tem aquela menina que hoje em dia foi contratada pela Nintendo e vai em todas as convenções. Aquela menina do... Da Playboy? Não, nem da Playboy. Aquela mulher que era namorada do cara e ela tava... De um cara que tinha um Wii qualquer aí. Eles estavam jogando. Aí tinha aquele Wii Fit. Aí ela subiu e foi rebolar em cima do Wii Fit de calcinha, sei lá, de short. É, sei qual é. Pra fazer o bonito. Ela, aí o namorado, uma badass, né? Ficou filmando lá a parada. Oh, yeah. Like a boss, baby. Aí ele, brother pra caralho, em vez de guardar pra ele, botou no YouTube. Aí ficou tipo o vídeo mais visto do YouTube um tempo, maior sucesso e tal. Aí a namorada deve ter ficado puta com ele por um tempo, mas depois ela foi contratada pela Nintendo por causa disso. E ela vai lá apresentar as coisas do Wii, tipo, às vezes ela aparece rebola do nada, assim. O Super Nintendo, na época do Super Nintendo, tinha pelo menos esses eroguês, não é? Tinha, mas era pra... Era computador, é, né? É. A gente teve algumas ROMs que vinham com várias imagens. Era assim, tipo, renderizado do Super Nintendo mesmo. Mas era aquela coisa assim, muito muito de chão, né? Muito de garagem. Não, eu acho engraçado também que até mesmo nos jogos sérios, você não tinha nenhuma apelação pra esse lado. Você não tinha nenhuma história em que desse pelo menos a entender que eles fizessem sexo em determinado momento. Sei lá, em nenhum RPG que eu me lembre. É, você se engana. Mas eu era uma criança pura, né, cara? Uma criança pura. Se eu não me engano, era Tales of Phantasia, que tinha... Ah, tinha a garotinha que iria ficar dando pro... É, tinha uma garotinha, uma maga que ficava numa vassourinha lá, uma bruxinha, que ela queria dar porta pro protagonista. Aí tinha uma hora que você tava num navio, sei lá, pensando contra o brother lá, aí o brother falava: porra, aquela menina é uma putinha, tem cara de que ela fode bem a Vera. Não, moleque, e era muito errado essa parte que tu falava com ela, e tipo, rolava uma festa, todo mundo bebia, e tu acordava no meio da noite. Exato. Tipo, você falava com ela, ela falava: ah, personagem principal. Não, personagem principal. Sim, personagem principal. Ah, aí acabou. Ah, é, pode crer, rolava exatamente isso. Aquele Grandia pra... O Grandia pra PlayStation tinha uma cena mais ou menos assim, que você tava... Dreamcast, sei lá. Você tava no escuro, aí de repente... I feel something soft. Aí a outra personagem... você tá com a mão no lugar errado. Não, mas na época do PlayStation você já começou a subir. Começou a crescer. Ah, começou a subir. Vocês lembram no Final Fantasy VII? Tinha uma passagem que eles ficavam num clube de swing. Rolava uma sauna gay. Tinha umas coisas estranhas que rolavam naquele jogo. No Final Fantasy VII tinham várias referências sexuais naquele jogo, tanto homossexuais quanto heterossexuais. É. Tem uma hora que tem um cara que rapta a Ares e ele é o Dom Flamengo. Leon, né? Dom Cornon, sabe? Dom alguma coisa. Aí ele captura ela pro harém dele, onde ele tem um monte de mulher lá que ele escolhe cada dia quem ele quer comer. Aí a gente pega a Ares. E a Ares tá toda daquele jeito inocente. Ela: ah, que legal, tô indo pra casa do cara. Aí você: caralho, aí você vai salvar ela. Aí a Tifa te ajuda a se infiltrar. Você se veste de mulher com o Cloud, finge que é uma mulher pra entrar lá, pra dar pro cara. É verdade, você seduz o cara gordão lá. Você chega a seduzir ele. Mas o que é mais maneiro dessa sequência é que não é que você, tipo, vai pra casa do maluco e, tipo, salva ela e porque você se fantasiou só de mulher. Você tem a opção de você se vestir com uma mulher mais bonita, fazendo vários minigames, e ser escolhido pelo cara sem você ter que passar pelas batalhas. Né? Isso é uma parada maneira, que, tipo, você pode pegar a peruca mais sedosa, o vestido mais bonito e o batom mais brilhante, e tu encara o maluco de primeira, assim, porque o cara, tipo, se apaixona pelo Cloud, maluco. Mas, porra, peraí, que onda escrota é essa, cara? Cara, ele não fez o teste da joelhada. Não, mas até a Tifa lá, peituda pra caralho, tava na parada e o maluco escolheu o Cloud, moleque. Tinha alguma coisa no Cloud. Mas o Cloud até tem... o Cloud. Final Fantasy VII até tem uma referência sexual também da própria Tifa com o Cloud, naquela cena em que eles... Antes do jogo acabar, antes de ir pro último CD, o Cloud fala assim, ah, nós vamos pra nossa última batalha, então cada um vai pra sua família, passa uma noite com a sua família, porque provavelmente a gente não vai voltar vivo. Então, vão se despedir e depois volta. Quem quiser voltar, volta. Aí, eu lembro muito dessa cena que o Cloud fica sozinho porque ele não tem família. Aí, aparece a Tifa e fala, ah, eu também não tenho família. Ah, vou ficar com você. Ele, tá bom, tá bom. Aí, eles ficam meio que de noite, num canto. Aí, vai, eles ficam conversando, blá, blá, blá. E isso tem muito a ver com tudo o jeito que você tratou ela ao longo do jogo. E, conforme acaba a cena, dá meio que entender que eles dormiram juntos. Quando acorda, aparece o Barrette lá, tá todo mundo na nave, que viram eles lá embaixo, falando, ah, a gente viu vocês dois lá. Aí, a Tifa, vocês viram a gente? Que merda! Não, eu ia falar, porque, tipo, o que é engraçado no Final Fantasy VII é que a Tifa, ela tem uma filha, né, com o... Não. O Barrett, não, que é aquela garotinha. Não, filha do Barrett. Não. Ah, é filha do Barrett, é verdade. Ela é só filha do Barrett com o Espírito Santo. Não, falando a verdade, ela é filha adotiva do Barrett. Ah, tá, beleza. Pô, até porque o cara negão é um garoto branco, né, cara? Exatamente. O legal é que o PlayStation, além de ter começado a ter vários jogos com mais história e mais gráficos melhorzinhos, você poder começar a explorar isso, começou a bombar os jogos de computador também. Não só as ROMs de emuladores, mas vários joguinhos em que você já tinha as sacanagens que podia fazer. Quando que foi lançado o Leisure Suit Larry a primeira vez, aquela versão antiga pra caralho? Década de 80, né? Era da época dos joguinhos point and click, né, cara? E era um joguinho point and click que você tinha que seduzir as mulheres e levar elas pra cama e comer. Mas apenas, não era bem point and click, que você tinha que escrever os comandos. Ah, é verdade. Você tinha que meio que descobrir o que você tinha que fazer na raça. Tipo, ah, quero beber água. Você botava, tipo, drink water. Aqui, cara, só pra constar, o jogo é de 87. Ah, entendi. Leisure Suit Larry, primeiro. Mas como é que era o jogo? Eu não cheguei a jogar o primeiro Suit Larry. Me explica um pouquinho, se eu tenho idade, como é que era o jogo. Cara, era muito parecido com o que veio depois com a LucasArts, daqueles joguinhos do Indiana Jones e Full Throttle e tal. Era parecido com os point and clicks. Só que você não literalmente passeava com o mouse e clicava nas paradas. Você tinha que adivinhar as ações que você tinha que fazer e tinha que escrever, sacou? Entendi. Tinha tipo fuck, cunt, alguma coisa assim. Alguém lembra mais algum jogo de sacanagem? Um jogo que tinha pelo menos orientações sexuais ou sacanagem na época do PlayStation? Americano ou japonês? Porra, japonês tem sacanagem sempre. Então qualquer um que você quiser lembrar. Aí, opa, o Japão é o país da putaria. Oficializado, né, cara? Eles deviam tirar a bola vermelha na bandeira deles e botar uma buceta. Uma buceta pipa lá. Não, cara, uma buceta. Não, mas tem que censurar o cabelinho. É, pois é. Mesmo assim, cara, isso não diz nada. Não é total, assim. O que o Japão exporta vai muito além disso, cara. Infelizmente. A parada é tão mais bizarra, cara. Tinha que ter tentáculos saindo. E tinha que ter, sei lá, monstros. Tinha que ter tudo naquela porra. Eu queria entender que exporta bastante isso, né? Então, quem é o sick fuck que não tem gene japonês, mesmo com essa miscigenação foda, o maluco não tem gene japonês e se amarra num tentáculo comendo a mulher. Silvia, paraguaia. O que você acha de um monstro com tentáculos em forma de peru? Tipo, mais de 7 tentáculos em forma de peru comendo uma mulher. Tipo, vê pornô disso? Que nojo. Ainda bem que você falou ver pornô disso. Cara, olha só, tem um vídeo da Silvia Sainz. Foi mal. Não, tudo bem, eu conheço ela. Não, não, Silvia foi inocente, foi inocente. Eu errei, não é Silvia Sainz, é Mandy Morbid. Você ficou com Silvia Sainz na cabeça por causa da Silvia, pode falar. Cara, não, tipo, rola no lado B do pornô americano, o pessoal mais underground, tem a Mandy Morbid, que eu vim a conhecer por causa do blog do namorado dela, que é Playing D&D with Porn Stars. Essa mulher, ela tem um vídeo que ela tá assim... Peraí. Isso é um link com o nosso último episódio, cara. Caralho, que foda. Então, ela tem um vídeo que ela tá deitada na cama, aí tem um crânio. Aí esse crânio começa a, tipo, suar. E aí o crânio vai se aproximando com os tentáculos. E aí, porra, começa a putaria, a fudeção geral, assim. Eu lembro quando eu mandei pros meus amigos esse vídeo, numa festa de Halloween, de Réveillon, um deles veio pra mim e falou, cara, minha vida é mais completa por causa do vídeo que você me mandou. Eu achei que ia ver um filme de tentacle porn, tentacle Rape. Caralho, ele nunca viu, como é que é, A Lenda do Demônio? Cara, isso é é filme, cara. É reais. Mas não tem cultura. Um tentáculo de reais também. Eu tô querendo demais. Paraguaia, pra você ganhar mais cultura na sua vida, vai agora aí no Torrent, no YouTube, sei lá, procura um filme chamado Lenda do Demônio. Esse é um... HD. E veja esse filme. Esse filme vai fazer você uma pessoa mais madura. Imadura. Lenda do Demônio legendado download. Apareceu tipo o Google completou. O Google manja das putas. Cara, o Google tanto manja das putarias que ele tem o safe search, né, cara? Caralho. Não é à toa, cara. Não, mas se ele manjasse das putarias, o safe search tinha que vir por padrão desabilitado. Cara, eu sei que eu me sinto muito pro quando eu faço alguma pesquisa com safe search e vem pornografia, cara. Tem que ter algum código pra, tipo, peitos, né? Tipo, waffles. Aí, cara. Tipo, nebulização, tava explicando pro Ilapso hoje. Nebulização significa sexo. Estou falando isso, meu filho. Olha lá, olha só que boa informada, Silvia, cara. Foi, tem que ter Lenda do Demônio, vai lá ver Lenda do Demônio. Já tô baixando. Aí, Solid, já fez nebulização hoje? Não, hoje não, não fiz. Cara, ficou chateado com a piada, cara. Foi... Não, cara, eu demorei pra responder porque o microfone tava mutado. Fica triste. Aí, cara, eu fica triste. Não, eu sei que é difícil fazer nebulização hoje em dia. Tá difícil, tá caro. Mas enfim, meus inimigos, só queria fazer um comentário, assim, complementando um pouco porque teve, por uma, pelo menos que eu acho que uma época teve essa escassez de referência sexual, assim, jogo e, enfim, e coisa do gênero. Nos então, anos 90, gente... né? Puta que pariu, vai se fuder nos 90. Às vezes eu acho que nos 90... Porque assim, aqui, o muito que chegou nos anos 90 pra gente foi coisa dos anos 80. É, então a gente achava foda, tipo, sei lá, desenhos irados, He-Man, jogos foda. Mas nos anos 90, no mundo, porra, foi uma coisa meio escrota, né? Pô, meio completamente, né, cara? Porra, Gárgulas é maneiro e é de 90. O desenho do Batman também. Porra, mas aí a gente considera os anos 80, né? Porque é anos 90. É, se é bom é 80, se é ruim é 90, esse não. É o critério. Ou então pode ser quase 2000. Meio de 90 é um saco. O cara falando aí que... São dois desenhos, né? É ruim. Mas a parte que, assim, a gente tem que lembrar que, bem ou mal, o mercado ele ainda era muito voltado pra criança, né? O mercado de videogame, principalmente. Uhum. Ninguém fazia jogo pra criança, ninguém fazia jogo pra adulto, né? Não era mais que nem o Atari. O engraçado. Porque nos anos 90 o forte foi a Nintendo, né? Exatamente. E a Sega. E eles tinham esse apelo family entertainment, né? Exatamente. E aí o que acontece é que eles não iam fazer um negócio com um jogo com pegada sexual, porque não, as primeiras crianças não iam entender. Depois era o quê? Era o ápice da restrição de pais, né? Os pais estavam aí pra se organizando pra, porra, cancelar disco que tinha mensagem com cunho erótico, etc e tal. Então, os caras provavelmente não queriam um processo e faziam esses personagens, assim, que não tinham muito, enfim, apelo, não tinham interesse por coisas relativas a sexo, né? Vamos lembrar, pô, os desenhos, os quadrinhos que saíram nessa época, os caras eram o quê? Um bando de maluco que queria salvar o mundo, cara. E era isso. A mulherzinha gostava dele, ele gostava da mulher, mas era isso, cara. Ninguém nunca viu o Goku te passar a mão no peito da Titi e falar... Não, tu vai falar que Dragon Ball não tem referência sexual, não, moleque. Não, não vou falar... Não, olha, não estou falando isso. Mamiludo. Isso é no Dragon Ball, mas, tipo assim, entre Dragon Ball, primeira fase, Dragon Ball, segunda fase, né? Que Dragon Ball japonês, nem vale, cara. Tudo Japão e com os putaria. Next. Exatamente. Não, cara, mas a parada Capitão que... Capitão América, por exemplo. Que sempre rolou aquela tensãozinha entre o carinha lá dos Estados Unidos e a mulher da União Soviética. Willer e tal. Mas eles só chegaram quase perto de se pegar naquele episódio que eles estão num helicóptero, ele tá afundando, saca? É? Uhum. Aí, tipo, é o último segundo da vida deles. Aí eles quase iam se beijar, assim, acontece alguma coisa. Pois é, tipo, e a relação assim. De amor é, tipo assim, muito ligado a esse negócio de, ah, o cara tá no limite, ah, vou aceitar o amor supremo. Mas o cara quer salvar o mundo, entendeu? O cara quer, pô, virar level 99 e matar todo mundo. Hoje em dia, com o dinamismo das coisas, você fode e salva o mundo. Primeiro fode. Depois salva o mundo. Uma coisa que eu acho também que foi bastante pesada, principalmente com o começo da era 8-bit, né, com o Nintendo, Nintendinho e tal, é porque na época do Atari, qualquer um podia desenvolver jogo pro Atari. Qualquer um podia falar, ah, hoje vamos fazer um jogo aqui muito sick, que você controla vários tentáculos fudendo geral, moleque. Homens, mulheres e animais. É, mas isso também vem do amadorismo da indústria, né? Naquela época, eles não estavam tão preocupados em fazer o desenvolvimento ser exclusivo, ter o controle exclusivo do desenvolvimento por quem desenvolveu o videogame, sim, né? Sim, sim. Tanto que depois veio a Nintendo, só aquele o selo de qualidade Nintendo. Mas essa foi a grande sacada da Nintendo, né, cara? Porque o Atari deixou de mão. Na coisa, né? O que a Atari deixou de mão tinha muito título ruim, tinha tipo ET, cara. Tinha. e começou a fuder tudo. Quem salvou foi essa porra desse controle de qualidade. O problema. Mais ou menos, mas esse controle de qualidade, por exemplo, hoje em dia o que tá se vendo é exatamente o oposto, né? Que é o movimento de jogos indie, é sair desses modelos de selo de qualidade tradicionais e experimentar coisas novas, diferentes. É, talvez se o Atari tivesse, sei lá, acontecido mais tarde, talvez se fosse hoje, ele talvez teria tido um sucesso diferente nesse aspecto. Porque o mercado, ele por si próprio, ele começa a escolher o que vale a pena e o que não vale, sabe? É, então, por exemplo, ET foi um fiasco. O jogo é muito ruim, mas a Atari não tem que falar esse jogo pode, esse jogo não pode. Ela deu a liberdade pros desenvolvedores, eles fizeram um jogo muito ruim. Mas saiu um ET ruim, mas poderia ter saído outra coisa muito interessante. Então, por exemplo, a própria Microsoft com os indie games dela lá. Cara, eu achei essa iniciativa muito legal. E tem os jogos pornográficos, tem pornográficos não, mas tem date games. Não, cara, tem jogo pornográfico pra caralho na internet. Não, na internet. Não. Que são desenvolvedores. Mas da Microsoft? Não, mas desenvolvedores independentes fazem jogos pornográficos em Flash. Pornô. Porra, tem. O que mais tem é jogo pornô na internet. Mais do que jogo normal. Não, mas eu tô falando se utilizando uma plataforma de grande alcance, assim. Tipo Steam, tipo a PSN ou Xbox Live. O problema desse é que você tem que passar por um controle de qualidade, né, cara? Pois é, mas o controle de qualidade dos indies da Microsoft, ele já é bem diferente do que você fosse uma desenvolvedora tradicional. Tanto que você tem umas coisas bem mais, assim, ousadas nos jogos indies da Live. E falando de jogo indie, pra puxar aquele, putz, mamilos, tem o jogo Edmund, que você é um estuprador. Caraca, e esse jogo foi pro Xbox Live, assim, jogo? Não. Isso, eu não me lembro se foi pro Indiecade ou se foi pra outro festival desses jogos independentes, mas o cara fez, assim, mandou e, cara, é um RPG eu joguei Maker? Estilo RPG Maker, assim, daqueles jogos, assim, bem retrô, aquela estética retrô. Eu vi um jogo retrô. Numa mostra indie que era tipo um assassino, não era um estuprador. Era um assassino e você jogava, e era um joguinho bem cara de que foi feito na RPG Maker, assim. Mas é realmente muito mamiludo você começar a lançar um jogo sobre assassinato, estupro e coisa em geral. Assassinato GTA? Assassin's Creed, pô. Não, realmente. Hitman? É que engraçado, né, cara? É mais fácil você lançar hoje em dia um jogo que tenha conteúdo de assassinato, você tem um cara que degola a cabeça dos outros, que empala o cara, mas aí você mostra um peitinho, mulher. Um peitinho, o nego faz um escândalo. Caralho! E é uma parada engraçada, né? Porque depende do quão real ou quão próximo você é. A galera no Assassin's Creed, pô, é tranquilo. Tá matando uns maluquinhos lá com uma lâmina escondida dentro da sua manga e uma pistola acoplada. Agora, tu vai pegar um Manhunt, cara, que é um maluco que entra nas sombras e mata a galera, apunhala. Pô, faz Big Brother. Apunhala a criança. Isso pega, porque a realidade da violência é muito mais explícita, né? Você botar aquilo que eles dizem que é animated violence. É tranquilo, né? Mild violence. Não é um negócio foda, assim. Agora, tu botar um extreme violence ou um real violence, isso pega muito. A mesma coisa com sexo, né? Mas perceba, você tem jogos, muitos, aliás, tipo, que são extreme violence. Agora, você não tem muitos jogos hoje em dia, blockbusters de empresa e tal, que são extreme sex content. É, exatamente. Até não... porque isso ainda é um assunto muito tabu, né? Assim, falar de sexo é um negócio, porra, ninguém sobe pelas paredes, né? O que me deixa mais bolado, que é mais fácil você fazer um jogo de um assassino serial bolado do que fazer um jogo de uma prostituta que quer dar pra geral, cara. Uma das coisas que nego mais critica GTA é que você pode comer puta, cara. Pelo amor de Deus, fácil. Cara. Comer puta é uma das coisas mais cotidianas. Caralho! Só tem o dinheiro, né? Não, cara? Falando sério. A utilização é caro. O que é mais perto de uma pessoa normal fazer, igual faz em GTA, é comer puta. Uma pessoa normal não costuma pegar uma arma, entrar, roubar um carro e sair atirando as pessoas aleatórias na rua. É mais normal ela pegar uma puta do que ela entrar num carro e matar geral. E nego faz escândalo dele comer a puta. Não, é, pô, tipo, é muito negócio da sociedade isso, porque você tem, antigamente pelo menos tinha aquele negócio que o garoto tava fazendo 13, 14 anos, aí a mãe chegava, ou o pai falava, pô, tio, leva o teu sobrinho ali naquela casa que você conhece muito bem e pede pra experiente dar o trato nele, porque esse moleque tá meio olhando flor no jardim. Rolava essas coisas antigamente e era assim, aceito pela família que o moleque fosse no puteiro ter a primeira vez dele com uma mulher mais experiente. Cara, e pior é que... rolava e rola, se bobear hoje é só... Rola ainda, cara, rola. O problema é que hoje ainda pode rolar do pai chegar e falar, então, filhão, você tá fazendo 14 anos, vou te levar ali pra comer uma puta. Ih, pai, tá atrasado. Caralho. Hoje em dia é foda, cara, hoje em dia é foda. Eu costumo falar, eu não quero ter uma filha, porque do jeito que a humanidade tá encaminhando, cara, a mulher vai, tipo, deu, tá 9 anos, não deu ainda, vai ser zoada na escola, cara. Pô, moleque, mas assim, tu falou de GTA, agora, pô, mudamos muito de assunto, mas falou de GTA, isso é uma parada que me lembrou. O GTA foi, depois de muito tempo, o primeiro jogo a reinserir o sexo como uma parada, assim, é assumido, entendeu? Uhum. Quer, compra, não quer, não compra, entendeu? Eu lembro que a versão não, mas de GTA... Não, tem uma cena de sexo explícito no jogo. Mentira. O GTA, acho que o Vice City, ele, pra versão de computador, não sei se você lembra disso, ele ganhou um minigame de sexo, que tu podia fazer com a sua namorada. Não, isso é cópia. Isso aí tinha pro San Andreas. San Andreas, isso. Que era um add-on indie. Era, ah, é? É? Isso não é oficial, não? Acho que não. Isso foi adotado oficialmente. Tinha um código todo pronto pra cenas lá, já tinha todos os scripts prontos pra você fazer a fudeção. Só que eles deixaram escondido. Aí alguém descobriu e lançou o Hot Coffee, isso. Que era permitir você acessar esse conteúdo. É um mod chamado Hot Coffee, que você podia levar sua namorada pra casa se ela estivesse feliz e comer ela. Ah, não sabia disso, não. Achei que tivesse sido o release oficial. Que aí é muito maneiro, né? Porque, tipo... Era pra ser oficial, mas esconderam. Ele era pra ser oficial e eles falaram, caralho, vai dar merda. Então, sabe aquele código? Você não apaga da base de dados, não. Bota como duas. Eu tô vazando aqui pra um amigo meu. Vamos deixa em comentário o código. Não, nem comentário deixavam, cara. Deixava explícito ali. Só não faziam acesso. Aí vinha o filho da puta, pegava lá, não sei, eu conheço a linguagem de script que eles usaram aqui, vamos experimentar no console. Ih, caralho, tô comendo a mulher aí. Eu tava achando que o GTA tinha reinserido um pouco isso como jogo transgressor que é, né? Uhum. Inserido a parada do sexo como uma... Assim, é oficial, meu irmão. No jogo pra adulto, vale também. Agora, vai ter o Mzinho ali na sua caixa do seu disco, mas sim, foda-se. Mas é o que a gente discutiu. Problema o que a gente discutiu no nosso episódio de jogos jogos pra adultos ou crianças e da idade em jogos, é que por mais que você faça o controle de ratings pros jogos, diga qual é a idade que a pessoa tem que assistir, as pessoas cagam e andam pra isso. Moleque, eu vou contar uma história aqui que eu vi uma vez no Camelódromo. Fui lá eu, na minha época de garoto piratinha, comprar joguinhos, e aí nessa, cheguei na barraquinha, aí tava lá, eu já devia ter um jogo na cabeça, devo ter comprado, sei lá, um Fatal Frame, qualquer porra assim, e aí do meu lado, tinha uma mãe com duas crianças, um moleque devia ter uns 10 anos, a garota tipo uns 8, e aí o moleque virou pra mãe, ah, mãe, olha só, esse jogo é muito maneiro, é, garotinha. Caraca, esse jogo é irado, moleque. É muito sinistro. Aí, tipo, a mãe falou, esse jogo tu não vai levar, não. Isso aqui é coisa de capeta. Qual era o jogo? Resident Evil 4, moleque. Caralho. O moleque falando assim, não, mas esse jogo aqui não tem nada do capeta, não. Isso aqui é um bando de zumbi. zumbi que infecta a galera. Isso aqui é de Deus. É de Deus. Aí a mulher falou, não, você não vai levar isso não. E o moleque comprou um GTA, moleque. Comprou um GTA, tá de sacanagem. Não. Caralho. Assim, mas GTA não é demônio. Podia. Agora, GTA pode. E fica de meu irmão, que porra. Assim, Twister fucking Society, sabe? Caralho, meu irmão. Como assim, cara? Como eu faço? Esse problema da distribuição. Você tem Austrália, por exemplo, um país que você não consegue vender, ou pelo menos não conseguia, não sei se passou aquele bill que eles iam permitir jogo de maior de 18 anos. Uhum. É muito difícil você lançar um jogo mature, adults only, qualquer coisa assim, porque, cara, você sabe que vai ser difícil vender aquela porra. E você quer atingir o maior número de pessoas possíveis. Sim. Tem o pai chato que vai comprar o jogo pro filho se aquele jogo for permitido pra crianças, o PG-13, que é Parent Guide. Uhum. Então, você não quer inserir tanto conteúdo problemático, assim. A mesma coisa com filme. Eu não lembro se foi com... Filme é muito mais ou menos isso, né, cara? Porque não, mas filme, olha... Filme, você mete uma cena de estupro ali, o filme é 16 anos, cara. Terminator 4 teve queda nisso pra poder permitir o lançamento dele pra um público mais variado. É, esse é o filme do Batman. Esses filmes que tem um apelo infanto-juvenil, geralmente eles dão uma suavizada pra não ter problema, porque... Ah, sim. Se você tem 40% do público que, sei lá, menor de 14 anos, não podendo ir assistir, você tem uma queda na bilheteria muito grande, né? Nos Estados Unidos isso é levado a sério. Outro problema da qualificação, eu sou uma pessoa que sou muito favorável à liberdade de expressão. Por mais que a gente não goste de ver algumas coisas, eu acho que as pessoas têm direito de falar. Se você vai comprar ou não, isso é escolha sua. Mas, de fato, a indústria vê, por exemplo, uma cena de estupro num filme como algo que pode ser até artístico, né? Da experiência, do desconforto, por exemplo. Uma cena de estupro muito forte, como a do ensaio sobre a cegueira. Ela tá contextualizada no filme, mas é uma cena muito pesada, se vocês lembram. Lembro. E, pô, é pesado pra caramba, mas ela... Teve também com a Mônica Bellucci, teve um filme com ela que era com estupro também. É... Irreversível. Irreversível. É, e não, assim, tem até esse filme que tá aí no cinema, o... Sobre Minha Pele. A Pele que Habita. O Almodóvar sempre bota umas coisas bem polêmicas. Fucking Almodóvar, vai se fuder. É. Não, mas aí, voltando ao assunto aqui, só pra não perder o gancho. Então, mas a indústria de games ainda é vista com muito preconceito. Então, se você bota uma cena de estupro num jogo, as pessoas vão logo falar que é um modo de treinamento pra futuros estupradores, entendeu? Como falaram que o GTA era um simulador pra novos terroristas americanos. Esse tipo de baboseira que acontece. É, porque ainda existe muito preconceito contra a mídia como arte, né? Que as pessoas ainda não veem jogos como uma forma de expressão artística e acham que jogo é só pra criança. É, esses são dois grandes problemas que a indústria enfrenta, especialmente pra desenvolver conteúdo adulto. É, o Mass Effect teve problema com as cenas de sexo, né? Porque, ah, meu Deus, ele tá comendo uma mulher azul. Nossa, que problema. Não, e o pior é que o Mass Effect ainda dá uma disfarçada muito séria no sexo, assim. Porque é que nem cena... É uma cena de sexo muito mais soft do que num filme 14 anos, entendeu? Porque num filme 14 anos os caras deitam, mostram, tipo, no máximo um side boob, assim. E aí vai, se amassam e corta a cena. É isso o Mass Effect. Mass Effect. No Dragon Age você tem sexo com roupas. Sexo com roupas, cara. É ridículo, cara. Não, mas aí você chega em The Witcher que fala, foda-se, bota a parada sim. Mesmo. Sim. Não, não tem a parada mesmo, não. Não chega tanto, não. Não, mas tem tipo, peitinho. A primeira Bundinho. Cena é tipo um mamilo da mulher, já assim, tá. A mulher, moleque, mamilo é muito vulgarizado em Witcher. Yes, we have mamilos. Isso, jogar Witcher, cara. Mas então, essa questão, mas da mesma forma como se você tá vendo um filme maneiro e do nada colocam uma cena de sexo completamente fora de contexto, completamente gratuito, você vai falar, porra, isso tá uma merda? Não. Vai fazer... Ah, tá bom, Castro. Você... Tô falando muito sério, cara. Você é o único que não conta, cara. Depende, o filme de ação. Se for filme de ação, cena de sexo fora de contexto, vale. Não, porque não, filme vale cena de sexo fora de contexto. Peitinho fora de contexto é sempre bom, cara. Como é que era aquele com o Jason Statham? Que é adrenalina. Caraca, esse filme é genial. Não, era esse filme de contexto. Deixa eu te ter contexto. Ele tá fudendo pra subir a adrenalina dele. Ele tá usando a putaria pra sobreviver, é cara. Putaria salva tudo. É o negócio, né, cara? É o negócio. Cara. Negócio. Acabar com o negócio, porra. O negócio salva tudo, moleque. Vou fazer essa religião. Tipo bola de neve. Só a putaria salva, amigo. Não, mas, eu acabei de lembrar de uma cena de Shade dos bastidores do jogo. Que é um filme que os Sylvester Stallone é o boladão do poker. Mas enfim. Esse filme é muito bom. Esse filme tem uma cena que os caras, que o cara tá fazendo uma merda no blackjack. Ele tá, tipo, ele quer mudar as cartas do blackjack pra botar as cartas que já tão arranjadas da forma que ele quer. Aí nisso, pra causar uma distração, tipo, os malucos esbarram numa mulher. Aí quando o maluco esbarra na mulher, a mulher, tipo, cai o vestido da mulher e mostra o peitinho. É gratuito e deixa o filme muito melhor. Num jogo é muito delicado. Porque é muito delicado esse fator, porque você tem que ser muito necessário pra você botar pro contexto do jogo uma cena de sexo ou uma nudez pro jogo não cair muito em vendas, pras pessoas não quererem não vender o jogo, entendeu? Ou então você vender pelo motivo errado, né? Do tipo, pô, pra galera que quer ver peitinhos. Pô, o desenvolvedor gasta um maior tempo, escreve um roteiro. E todo mundo tá num trabalho maneiro. Pra a única coisa que é falada do jogo é a cena de sexo. É, God of War. Se der dinheiro, God of War tá na proporção do jogo. Exato. Assim, ele é um filme de ação. Então ele tem muita violência, muita ação, sangue pra caralho e uma putaria maneira. Tipo, tá de acordo com o padrão Hollywood, entendeu? Mas é engraçado. Deixa eu só fazer um negócio do comentário do God of War. É que eu acho muito interessante o fato como a putaria ficou ficando um pouquinho mais explícita. Barulho esse? É o God of War. A putaria começou a ficar muito mais explícita ao longo dos God of Wars. No primeiro God of War, você faz aquele minigamezinho assim, que aparece só tipo uma negócio na cabeceira, a mesa de cabeceira tremendo enquanto você tá comendo a mulher fazendo um minigame. E tipo, só mostrando que você tá comendo, quanto mais balança a parada. Mas rolam peitolas. Não, num mal rola. Rola, acho que o que eu me lembro, rolam peitolinhas. No 3? No 3, quando você vai comer a Afrodite. Afrodite, velho. Falar, moleque, a parada que é maneira do God of War é que tipo assim, num tu come uma mulher vagabunda, assim, normal no barquinho lá, mulher pescador. Aí no 2, tu come duas mulheres. Oh yeah, alright. No 3, meu irmão, caraca, tu já tá matando Deus, já matou Titã, já fez o caralho a 4, meu irmão. Aí, na boa, pra fechar a cena de sexo, cara, só pode ser uma mulher que você vai comer, cara. E é a mulher do Olimpo, vou te falar, é a mulher, cara. Não, mas ele come Afrodite, só que assim, normalmente, a Afrodite tá lá com o peito de fora, foda-se, beleza. Maneiro. Aí, vai. Aí você começa a comer mulher. A câmera, em vez de mostrar, tipo, a cabeceira da mesa, alguma coisa, mostra outras duas mulheres peladas também se pegando. Caralho, eles mandam muito. Aí começam a se pegar, tipo, excitadas. E, tipo, o jogo não sofreu críticas absurdas por causa disso. Peitos por peitos, as medusas também balançavam os delas. É verdade. Isso nice. que é uma parada que eu ia falar, assim, no God of War, eu acho que, e na maior parte desses jogos, quando eles não são orientados para sexo, como a maior parte dos eroguês, que muitas vezes são na verdade igual. Vamos chamar esses jogos de hentai games, porque erogay parece tipo gay erogay. Safado, tá ligado? É porque na verdade erogay envolve mais que só jogo hentai, mas enfim, hentai tá. Eles, assim, muitas vezes são quadros, né? Você tem a cena de ação, de sexo, no caso, rolando com quadros de desenhos. Quando muito esses jogos você... Falando. Exatamente, muito texto. E você fica muito ali, tipo, também na história e tal. Nesses jogos, cara, tipo God of War, imagina se você fizesse, vamos supor, meio, caralho, porra, alocaram, lançaram a versão God of War, você vê o sexo, moleque. Caralho, imagina quão escroto ia ser. Assim, a textura ia ter que ser totalmente retrabalhada, porque o peito da mulher não ia poder ficar juggling tudo escrotamente. Você ia ter que ter, tipo, uma parada assim, bem feita em termos de textura, em termos de câmera. É muito difícil você conseguir fazer isso, principalmente num jogo que é complexo em termos de gráfico, assim. Sim, num jogo que tem aquela curva, né, de realismo também. Você... Exatamente, que é o que você espera, né? Se você vai ver uma parada de sexo, uh-huh. Pô, você não vai ver um negócio zoado. Ah, achei o filme pornô 3D na internet. É aquela merda. O Memaro. Pô, mas isso aí é profissa, cara. Não, o nego fica bolado esperando. Caraca, quando que vai sair o próximo dele? Não, já soltou um shot aqui. Nossa, que perfeito. Pois é, e é tudo bem mandado, né? Textura de pele, movimentação do peito da mulher, sei lá, o cabelo se movimenta bem. E tudo isso cria uma atmosfera legal. Agora, se você vai botar isso num jogo, você precisa de uma direção de arte completamente diferente pra você poder fazer uma parada dessa. Precisa de gente que entenda disso, né? Mas eu acho que disso não falta, não, cara. Pessoa que entende disso. Não sei. Entender disso é uma coisa. Entender de como é que faz isso parecer maneiro é outra, completamente diferente. Conheço dois artistas brasileiros que trabalharam com modelagem e um pra site pornográfico, o outro pra um. Como se fosse tipo um Second Life, assim. Uhum. Não sei se era europeu, americano, alguma coisa assim. Os caras tiveram que trabalhar com essas paradas. Faziam tanto a parte do cenário. Que sacrifício, né, cara? O outro com a modelagem dos personagens. Eu não posso citar nomes, mas eu conheço os caras. Que o Logan. Que o Logan deveria ter trabalhado com narrativa de erogê ou hentai game. Caraca, imagina o Que o Logan fazendo o roteiro de um filme pornô, moleque. vou mandar depois pra vocês o que eu escrevi no terceiro ano do colégio. Pô, que você acha que os modeladores bolados fazem com o seu tempo livre, cara? Provavelmente fazem pornografia de bobeira em casa. Pô, você, quase um designer, senhor Eternidade. Quantos peitinhos você desenha quando você tá no ócio? Porra, cara, é tipo uns 15 por dia, mais ou menos. E quantos peitinhos você desenha quando você tá fazendo alguma coisa séria? Poucos, cara, muito poucos. Então, você tem que rever, porra, a sua profissão, né, cara? Eu concordo. Aí, o senhor da Eternidade partiu abrir uma produtora pornô. Pô, com certeza, cara, com certeza. E vai fazer teste de sofá com todas as atrizes, né, cara? Lógico. Eu acho que eu seria um bom diretor de filme pornô, cara. Cara, deve perder toda a mágica, cara. Não, acho que deve ser pior ser ator pornô, cara. Isso, vai. É. Não, com mais força. Não, para, vamos regravar essa cena, não ficou legal. É, pô, não ficou maneiro. Pera aí, Luiz, chega aqui, pera aí, pega aqui. Ô, câmera, pega aqui esse. Você vai pegar no zoom, depois você vai abrir, cara. Não quero esse negócio assim. Esconde a espinha. É. Não, era mamilo. Quando você falou dos peitos balançando, eu me lembrei de um jogo que ele foi vendido sob a premissa de uma tecnologia nova de movimentação dos seios, mulher. Oh, everybody Ninja knows. Gaiden? Dead or Alive. Ah, tá. Da mesma família do Ninja Gaiden, era o Sim, pois é. Dead or Alive era bizarro, como aquele jogo, os peitos eram mega bouncing, moleque. Eu não consigo lembrar de nenhum personagem masculino daquele jogo, porque eu fiquei tipo assim, uou, e Jugs. É o Ryu Hayabusa, cara, porra. Você tá vendo aí um problema do excesso de sexualidade no jogo? Porque era um bom jogo de luta, mas todo mundo só lembra da putaria. Pois é, eu me diverti jogando. Isso é verdade. Da putaria. O jogo é muito bom, realmente. Mas isso nem sempre acontece, cara. Por exemplo, The Witcher é um jogo com putaria e não deixa de ser um jogo muito bom. Mas ele deve ter putaria na medida certa. A putaria do Dead or Alive é muito exagerada e desnecessária, entendeu? A mulher pode ter peitão, pode, mas ela não precisa balançar como se a física fosse ampliada 7 vezes o peito, entendeu? É. O sabe pessoal que o peito tem uma... zoou. Eles mostraram, fizeram um cartoon lá zoando que a mulher disse, nossa, está balançando muito. De repente o peito dela assim rasgue, saía do peito. Oh meu Deus, ele criou vida! Não, imagina se balançasse nessa proporção na vida real, moleque. Mulher ia, sei lá, entrar no ônibus, moleque, ficar em pé no ônibus. O peito ia sacudir na cabeça de todo mundo, moleque. Tá irado. Que não podiam correr, porque doía. É verdade. Dead or Alive tinha essa mecânica bizarra dos peitos boladões. E isso ficou um pouquinho, eu acho, no Soul Calibur. Às vezes eu vou jogar Soul Calibur e falo, cara, o peito dessa mulher balança meio desnecessário. Pera aí, cara. Soul Calibur tem uma outra parada que é muito engraçada. Vai muito nessa... na lei que tá falando, que é tipo assim, que hoje em dia os jogos, como eles não traduzem pornografia, né, não trazem pornografia com eles têm muito erotismo com eles, né, então os jogos deixam muito a entender que a mulher é uma piranha, deixam muito a entender que puta que pariu, essa mulher sem roupa, né, o Soul Calibur, cara, eu juro, os peitos das mulheres, do 1 pro 2 aumentaram, do 2 pro 3 aumentaram mais e do 3 pro 4, moleque, como assim, cara? É meio bizarro mesmo. A Ivy, cara, a Ivy, eu acho que ela fica bizarra com aquele peito assim. É, ela ficou escrota, cara. Nunca pensei que eu ia dizer isso, mas o peito dela ficou grande demais. Teve uma imagem que mostra a evolução da Sofitia, quanto que a roupa dela vai diminuindo. Acho que você encontra isso no 4chan, 9gag, qualquer coisa assim. A roupa dela vai diminuindo, o peito aumentando absurdamente. Mas no Soul Calibur 5, que vai sair agora, a Ivy tá mais comportada. A Ivy já é uma senhora, já tem... É, eu acho que eles se ligaram que ela tava escrota no 4, cara. Ela tava parecendo um traveco bizarro, cara. Ah, ela tava muito assim, porra, peitão e vagabunda e uou, let's roll, bitch. É, nada a ver, cara. O maneiro é que no Soul Calibur 4 a roupa vai saindo, né? Você vai dando porrada, vai rasgando. É. O que me lembra de Battle Raper, cara. Caraca, pode crer, cara, o jogo disso. Battle Raper é genial, cara. É um jogo que quando você derrota a mulher, você estupra. É tipo isso, era basicamente Soul Calibur, só que extremo. Tipo, você tirava a roupa até sair toda a roupa. E depois, se você tirasse, quando você tirava toda a roupa, você mandava tipo um finish, um astral finish bolado que você mandava um rape. Caraca. É, tinha aquele Street Fighter também, que era pra computador, muito foi genial. Mas que tinha isso, mas era, acho que Street Fighter era só mulher, né? Só cat fight rolando. É, eu acho que é. Tipo é, Rumble Rose. Battle Rapist também, o Battle Rapist só tinha um homem, eu acho que era tipo o cara que você jogava só pra estuprar. Não, você enfrentava esqueleto também, tinha esqueleto zumbi. Claro, tipo, milhão. Assim, acho que era o Battle Raper 2 esse. Agora, lembram do Art of Fighting 2? No Super Nintendo? Caraca, a da Mai? Não, esse aí é o Fatal Fury. Isso, Fatal Fury. Não, King of Fighters, Fatal Fury, quando você botou a personagem da Mai lá, você tinha, acho que no Neo Geo você botava o código lá pra ele ficar com sangue, os peitos da Mai balançavam também. Mas a Mai sempre foi super sexualizada nesse sentido. A Mai é o símbolo do sexo naquele jogo. É. Até no anime, no terceiro filme do Fatal Fury, tem uma cena que desnecessariamente ela tá lutando com um cara, corta, aparece o peito dela, dá um mortal pra trás, aparece o peito de novo, uma mamilo assim, e pronto, vai embora. Isso. Mamilos? É? Tipo assim, vou dar um pulo pra trás. Mamilos! No Super Nintendo, Art of Fighting 2, eu lembro que quando você terminava a luta com o Raul, Kuken, que ele mandava o mais forte, você tinha a possibilidade de rasgar a roupa da Yuri Sakasaki, sua própria irmã, ou da King, aquela mulher que tava com o filho e tava lutando lá. E era maneiro, cara, que você via uns peitinhos assim com sutiã, mas, porra, época de Super Nintendo. Porra. Nice demais, cara. Pô, não, mas rasgar a roupa da irmã, né? Nem o Senhor da Eternidade faria. Tô errado, Senhor da Eternidade? Depende. Calma aí. Irmã, não. Ah. Lembra que você jogava com o Rio não, o Robert Garcia também, que era o cara que pegava a Yuri. No Japão, a putaria rolava solta desde o ano 1 do mundo. Então, quando vieram os joguinhos, eles falaram, caralho, e se a gente fizesse joguinho em que o maluco tinha que conquistar a mulher, comer a mulher, e podia conquistar mó galera, comer mó galera, acabar num surubão bolado foda, moleque. Eu falei, caralho, irado, bora fazer esses jogos. Aí fizeram os joguinhos de encontro, que os joguinhos de encontro evoluíram pros joguinhos de sexo, e evoluíram pros joguinhos de estupro. Mas esse a gente não precisa entrar no detalhe. Qual desses joguinhos de dating game é o mais famoso? Alguém sabe? Tem o Tokimek Memorial, que era só dating mesmo, você conhecia as garotas. Tem aqueles que evoluíram pra animes, como To Love Are You, acho que chegou a virar anime também. School Days. School Days, que eu comentei no episódio. Isso. Eu comentei no episódio do Japão. School Days é um jogo meio sick, que gerou um anime sick, que só faltou, sei lá, em tudo que é humanamente possível, ou seja, exclui tentáculos, exclui essas coisas, ele aproveitou toda a japonesilidade da parada. Moleque, um anime comportadíssimo, né, que é o Fate Stay Night, nasceu de um jogo de putaria. Aliás, esse anime é muito maneiro e eu nunca joguei o jogo. E pois é. Falam que o jogo é maneiro e que se você abstrair a putaria do jogo, o jogo tem uma história foda. Deve mas tem tipo, vários jogos que apareceu assim. É, os jogos de hentai, assim, em geral, são assim. Eles têm uma história irada, não sei o que, aí tu, pô, maneiro, fep, mas agora qual é a próxima parte da história? Aí tu passa e pô, 50 finais. Pô, se tu pensar, isso é irado, cara. Imagina um jogo que, tipo, seja irado e tem putaria total. Exatamente. Foda. Parece que tipo, você acaba ficando com um certo preconceito. Até se, tipo, eu joguei alguns desses jogos de RPG bolados aí, japoneses de putaria. Só que você fica com um certo preconceito. Que você pensa, ah, porra, foda-se, quero ver pornografia. Passa, texto, foda-se. Pô, quando eles vão pra PlayStation 1, 2, eles perdem toda essa carga da putaria justamente pra poder vender, que é um console familiar. Computador não é tão família assim, né? Pô, computador separa a família. Exatamente. É coisa do cara Forever Alone, né? O cara que compra o joguinho na casa dele, não tem família, quase não fala com a mãe, não tem irmão, e fica lá comprando miniatura de mulher de biquíni e comprando heroína, né, cara? Pô, o Fate Stay Night, cara, eu vi o anime, eu falei, caraca, muito maneiro. Aí eu li na internet assim, pô, a história é melhor no jogo e tal, tem o universo expandido, blá, blá, blá. Eu falei, caralho, vou jogar o jogo. Eu tô tentando baixar o jogo, aí não sei lá, no site de hentai pra baixar o jogo. Eu falei, caralho, é um jogo hentai, fuck! Irado. Tem que achar aquela tradução marota, né? É. Ah, é, porque a maior parte desses jogos não vem pro ocidente, né? Então tem que arranjar uma tradução. Tem muita tradução, essa putaria, todo mundo se une pra pela putaria, né? Então rolam, tipo, pessoas que se voluntariam a traduzir os jogos. E lança e animes pornô, essas porra toda. Então vem, tipo, parada traduzida. Aliás, pra que nego suba anime pornô, hentai, né, cara? Ninguém quer... Porra, me diz um plot de um anime hentai maneiro aí. Fora pô, a Lenda Demônio é irada, Lenda Demônio é irada. Vocês conhecem Bible Black? Não. Uhum. Conheço, cara. Então, Bible Black era baseado. Era um jogo de hentai. Sim. Que virou anime hentai. E tipo assim, a história parece que. Eu nunca joguei o jogo, né? E vi parte do anime só. A história parece que é completamente alterada. Miguel põe só assim, sex driven no anime, sabe? Só sexo aquela porra. Mas a história é muito mais profunda, no sentido dos personagens, de como a magia negra afeta a escola, o personagem principal e tal. Esse hentai, por exemplo, tipo, a história dele é maneira, mesmo no anime, assim. Tipo, dá pra você ficar vendo e fica, caraca, maneiro, Warupurugis Night, né? E tipo, lança de Warupurugis, isso é muito foda, porra. Fondest memories of my adolescence. Quando teenagehood. Quando eu tava jogando True Love, Season of Sakura, que usava sprites de vários animes conhecidos, usava do Evangelion, usava daquele. Ah, caraca, passava na Band. Tenshimuyo. Cara, era genial. Esses jogos eram fantásticos, cara. Nocturnal Illusion era um jogo que me deixava de cabelo em pé, que falava, cara, qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? E tinha cenas ali bem tensas, né? Que você pegava a Chapeuzinho Vermelho, que era uma garotinha, sabe? Tipo, alright. Tabu. Pegava sereia. Você via dois irmãos, em que um irmão se transformava em um demônio, aí fudia a irmã. Cara, o jogo era muito tenso. Caralho. Cara, deve ser a quarta vez que eu vou falar de Thousand Arms nesse jogo. Só que Thousand Arms era um RPGzinho que tinha PlayStation, que tinha essa tensão sexual também, que você era um date game. Na verdade, ele tinha minigames de date game, que você jogava com um cara que forjava. Era tipo um ferreiro, e ele forjava as armas. E para as armas terem poderes mágicos bolados, elas tinham que ter, tipo, infusão de mulher. Infusão de buceta. As mulheres tinham que dar energia delas, e a energia tinha que ver com quanto ela gostava de você ou não. Então cada mulher tinha uma propriedade lá, tipo água, gelo, fogo, buceta, sei lá. Aí você tinha que conquistar a mulher pra isso. E volta e meia, o zoado é que volta e meia você tinha várias perguntas que você podia dar pra mulher, tipo, pô, vamos pro quarto, alguma coisa assim. E a mulher sempre ficava puta, ou seja, não tinha só dating, não tinha putaria no jogo. E as mulheres não gostavam de putaria. Pô, cara, uma parada que pra mim é sempre, que eu sempre lembro, tem a ver com esse meio soft porn, assim, meio erotismo que muitos jogos têm, mas que é muito. Foi muito cunhado pela série Tales, é as cenas de Uforô, né? Que é tipo banho quente. Caraca. Que é isso, mano? Que sempre tem uma sequência de animação, uma sequência engraçadinha, uma cena que o cara vai ver a banheira das mulheres. Uma não, mas essa meio de putaria. Cena de banheira, horas. Cena de mulher tomando. A mulher na sauna, a mulher, tipo, tomando um banho de banheira, é sempre uma tensão sexual foda pra caralho. Pois é. Tá, e isso tem. Isso, não, isso é uma coisa muito oriental, né? Você não tem muito isso em produções ocidentais. Pois é, mas chegou aqui um pouco por esses jogos meio tipo assim, ah, vai ser pra infanto juvenil, a galera lá curte, né? Pornografia. Mas tem um apelo sexual que é relativamente forte num jogo onde muitas vezes o cara não tá, assim, somente interessado em salvar o mundo, né? O cara também tá querendo olhar o peito da mulher, que é grande, sei lá, ou a mulherzinha que é, tipo, toda lolita, né? Essas porras assim. Certamente. E até os animes mesmo, eles usam muito essas técnicas de botar, tipo, essas ceninhas. Até os animes, tipo, shounens, que são mais pra público adolescente, eles têm as mulheres com mega peitão, então, tipo, fica uma tensão sexual foda. Então o nego do nada bota uma cena dessa da mulher tomando um banho ali discreto. Me lembra muito a cena da luta da Chun-Li no anime do Street. No Ova do Vega. Isso. Ah, clássica que todo mundo viu no cinema e ficou, uou! Mamãe, peitinho! Eu lembro que eu tava com meu pai no cinema, meu pai, assim, tipo, viu todos os outros adolescentes. Que não sei o que ele. Porra, tem que dar um exemplo pro meu filho. Aí, moleque, fica muito animado não, hein? Não. Sabe que seria muito mais irado se seu pai falasse, tem que dar um exemplo pro meu filho. Vamos lá, filho! Aí uma cena que marcou minha infância, minha pré-adolescência, foi no aquele jogo Fantasmagoria, que rolava um soft porn. Caraca. Que era com cena filmada mesmo, era com atores filmados, então tinha mais. No meio da trama tinha uma hora que o espírito tava possuído no cara, e dava uns pegas na noiva dele. Vocês lembram disso? Não, eu não cheguei a jogar muito Fantasmagoria. Quem jogava muito era o Senhor da Eternidade. Isso deve ter ficado na mente dele, não, senhor. Ah, ele caiu. Mas eu li sobre isso, cara. Parece que o negócio era pesadinho também. Cara, eu tinha um irmão muito troll, cara. Eu consegui fazer rolar a sacanagem, eu chamei ele. Aí, caralho, é mesmo? Aí foi lá e botou safe setting, sabe? Caralho. Nunca mais eu consegui fazer a sequência de novo, cara. Cara, puta, tava rolando uma pegação maneira. Ele foi lá e trocou lá, botou parental control. Fiquei tão bosta. Ele nunca fez essas paradas, mas nesse dia ele me trollou gravemente. Escroto, nossa. Mas... Eu só queria, pô, comentar aqui, porque não pode deixar de me falar do jogo mais filho da putamente erótico e deixa você com o pau na mão, é, dos jogos recentes, com certeza, que é um jogo pra um videogame grande, um jogo que veio aqui pro ocidente e, assim, que foi lançado como o jogo que você vai jogar com uma vagabunda, que é o Bayonetta, né? Cara, caralho, Bayonetta, meu irmão. Eu gosto muito desse jogo, eu gosto muito desse jogo. Mas não é nem pela putaria, eu acho que a Bayonetta. Putaria... Bayonetta? Não, Bayonetta eu acho... Bayonetta. Bayonetta. Não, Bayonetta, eu acho assim, ele tem um conteúdo erótico forte, mas não tem nenhum, não tem putaria no jogo, tem conteúdo erótico. Cara, mais erótico. Ou menos, é assim, não tem direto, óbvio, mas assim, o fato da mulher usar uma roupa que é de cabelo, que parece couro, que a mulher quando usa o especial fica sem roupa, e quanto maior o bicho que a mulher vai conjurando, com menos roupa ela fica, cara, é um negócio que fica, caralho, meu irmão, é agora que vai rolar um side boob, moleque, aí não rola, porra. Não, side boob rola, só não rola a nipple. É zoado, né? É, tipo, eu não sei jogar com uma mão. Atari de volta. Eu não sei se tu lembra de uma frase, cara, que assim, o personagem, não só a parada foi vendida como um jogo da mulher vagabunda, como a mulher é assumidamente uma vagabunda, né? Assim, claro que ela fala meio que de propósito, porque ela é tipo o contraponto do Dante, né? Uhum. Enquanto o Dante é badass motherfucker como todo mundo e, enfim, ele é foda, tem superpoderes, essa mulher tem superpoderes e sim, ela come todo mundo também. Os caras não comem ela, é ela que come os caras, né? Uhum. E aí tem uma... Não, na verdade ela não dá nem condição pros caras comerem, ela tipo... Ela meio que dá em cima do cara, faz o cara ficar, caralho, eu vou comer, e depois a gente fala, se naquele fudeu. Naquele clima meio sadomaso que o jogo tem, né, de torturar anjo, aquelas porras assim. Uh-huh. É, eu não sei se tu lembra de uma cena, logo que a garotinha aparece, como é que é o nome dela? É... Ah, Cereza. A Cereza aparece, que o cara, aquele maluco lá, o Cheshire, vira pra ela e fala assim, o quê? Tu tem uma filha, cara? Ela, peraí, não conhece essa garota não, esse negócio de ter filho não é comigo. Agora, fazer filho, mas que caralho, maluco. Isso é assim, diálogo oficial do jogo, né? Não, sim, e o jogo tem uma parada meio fora também, porque aquele cara que vende as armas pra ela, vende upgrades, ela meio que dá um mole foda pra ele assim, ele fala, caralho, eu só falo assim. Ele meio que dá a entender que só faz aquilo por ela, porque ela deixa ele comer ela depois. Não, e que é muito maneiro, é um jogo meio de sedução, assim, que rola nas entrelinhas do jogo, que é muito engraçado, né? Tu entra na loja do cara e tem as frases aleatórias que ele fala, mas uma delas é tipo assim, Do you want weapons or pleasure? In both cases, I'll fetch you up. Caralho, meu! No, you came here for business or pleasure? In both cases, I can hook you up. Caralho, meu irmão, a parada é séria, assim, né? E eu acho que, assim, acho que era uma referência maneira, porque é um erotismo que, tipo assim, claro, o jogo é pra maiores, mas é um jogo que tá assumindo cada vez mais esse caráter erótico que os jogos podem vir a ter, né? Eu acho que isso é... E assim, como... pode ter perspectivas legais, assim. Como personagem, eu acho ela legal, eu acho a Bayonetta legal, não acho ela muito forçada em alguns aspectos. Ela é a femme fatale bolada, né? Que... É, e tipo, foda-se, entendeu? Sou fodona mesmo e é isso. Eu acho maneiro também, eu gosto pra caralho do jogo. E eu acho que se tivesse um pouco mais de putaria, ficaria meio escroto. É, não, e aí ia ficar vulgar, né? Ela ia deixar de ser a mulher maneira de respeito pra virar uma mulher vagabunda. E ela não e ela não tem bouncing tits. É, não, exatamente. Não tem bouncing tits. Porque ela não tem peito pra também balançar muito, né? Na Silvia, old game. O que você acha de seios que balançam como um saco de penas? Balão de água, cara. Balão de água. De penas, pô, cara. Eu nunca vi balançando saco de penas. Mas balão de água é irado. Poxa, pô, peito é sempre irado, cara. Você é a favor de mais peito ou menos peito? Você acha que tem um nível de peito máximo ou se a mulher ter o maior peito do mundo, tá valendo? Não, tem nível máximo, cara. Entendi. Outro dia eu vi um negócio que tem gente que acha que peitos grandes vestidos são irados, mas soltos são escrotos. Peito pequeno vestido é escroto, mas solto é irado. Você compara? Eu ia falar também, todo mundo viu isso. Você concorda? Concordo. Concorda? Que isso? Ué, eu não tenho peito gigante, então tem que engordar, cara. Cara, essa é a metalinguagem do mamilo, entendeu? Isso é muito mamiludo demais. Tem que caber na mão. O famoso hand fit. Não, tem um amigo meu que falava, tem que caber todo na boca. Tá parado de ter boca grande, né? Ele era um hipopótamo. Um hipopótamo do sexo. Aí tem que começar o roteiro aí. Quem é longa, chega aí. Dá um jogo foda. Estamos chegando mais uma vez. Ele deu play no arquivo em alta velocidade ou ele fez só ao vivo mesmo, cara? Eu fiz isso. Nossa senhora. Paraguaia, você que foi a nossa participante feminina espectadora. É, eu tô totalmente espectadora. Eu fiquei, cara, eu não quero ver a cara de vocês por pelo menos 2 meses. Ou mais, eu tenho medo de vocês de todos os jogos que vocês jogaram. Mas o que você aprendeu hoje? Você tem alguma lição de moral hoje? Então, a minha lição foi tarefa de caça, né? Assistir o filme. Você tem que assistir Lendo Demônio. Lendo Demônio, aí semana que vem eu falo se foi legal ou não. Jogo não pode ter tanta putaria, mas tem que ter um pouco de putaria, né? Tem que ter um pouco de putaria, senão é chato. Você fica matando todo mundo, não fica chato. Tem que ter peitinhos. Porra, no dia que o Link pelo menos pegar no peito da Zelda, moleque, esse jogo vai subir um nível absurdo. No dia que isso acontecer, cara, a Nintendo vai deixar de ser a Nintendo, entendeu? Ela vai deixar de ser a Disney, cara. Não, mas a Nintendo é safadinha, cara. A Nintendo criou a Samus, ela bota ela numa armadura, cinto de castidade gigantesca, nego fica numa tensão sexual foda, aí ela lança o Smash Brothers e bota ela numa roupinha fininha, apertadinha, com o peito balançando. Moleque, mas isso foi muito arriscado que eles fizeram, cara. Porque, tipo assim, eles já tinham pego a proposta da Samus, né, de botar só no final e botar na parada for real no Metroid Zero, né? Uhum. Aí, Zero Mission, isso foi meio arriscado, cara. Eles correram o risco de ir falar, oh, meu Deus, meu ícone da juventude! Caralho! Ah, porque tu vai me dizer que tu prefere a Samus com armadura full lá, parecendo um homem. Que... Cara, eu vou te falar, quando me falaram que a Samus era a Samus, eu fiquei, não é possível, cara. Eu sou maluco, cara, não é possível. Não, tinha uma galera que jogava Smash Brothers comigo, que não conhecia Metroid, e falava, pô, escolhi o Samus. Eu falei, o Samus? Eu... Eu não sabia que era a Samus. Eu tava pensando que era o Samus. Parecia um homem. HJK Solid, faz um jabazão aí, bolado, sinistro, foi um real do mal aí. Então, pô, mas no episódio sobre sexo, falar sobre MMA vai ser meio complicado, né? Acho que vai ficar pro próximo. Mas se você gosta de luta e... Eu não gostei de luta, eu vou falar antes de que você continue, eu não gostei de luta, porque eu sentei no outro dia, a Pixar nem tinha chegado ainda, a merda da luta acabou. Pois é, né? Às vezes é como sexo. Você espera muito e acaba rápido. Mamute, como é que as pessoas entram em contato com a gente? Pô, você pode entrar no www.eugostdejogos@chufrensoco.com. Quer dizer, www não, tá? Eu percebi que esse é um momento tenso do programa. Eu faço pergunta pra alguém, o maluco fica meio tenso. O maluco fica meio, caralho, porra. Eu vou explanar aqui que eu cago ganhando pra vocês, cara. Claro que não, cara. Claro que não. Foi assíduo. A parada, tipo, é muita, muita informação. Mas entra, manda um e-mail pra eugostdejogos@chufrensoco.com pra mandar e-mails, porradarias, comentários, cartinhas, beijo pra Xuxa, jogos hentai, o que você quiser, cara. Pó pelada. Pó pelada. Se for mulher, tá maneiro. Até quem não é do cast tá gostando, entendeu? E aí, pra entrar, tem que ser no www.baixofrentesoco.com. Pô, vou criar uma sessão lá no Baixo Frente Soco, tipo, ouvintes peladas. Aí eu vou deixar lá pra nego poder botar a foto. Aí. Cara, você tem que lançar uma campanha, tipo assim, se tiver tantos comentários, ou tipo tantos e-mails, as mulheres são obrigadas a pagar peitinho. Porra, não. Eu tentei outro dia. Do homem. Não, outro dia eu tentei mas sortear o meu. Sexy. Não, eu tentei sortear sexy. O meu. Tentei sortear o meu Infamous lacrado, o nego não fez a parada. Se eu botar assim, vou sortear o meu Infamous lacrado pra quem mandar uma foto mordendo peitinho. E se for mulher mordendo peitinho, tem o dobro de chance. Tem que ser mulher mordendo peitinho pra mulher. Pronto. Certo. Não, mas cara, a parada é tipo assim, ninguém não quer ganhar Infamous. Ninguém quer ver peitinho, meu irmão. Porra, peitinho de graça, cara. Porra, o consegue peitinho sem pedir nada. Exatamente. Nem pô. Tá. Mesh Splinter tem peitinho, hein? A gente pode botar a foto do peitinho Mesh Splinter. Amigo! E lápis tem peitinho também, pode crer. Caraca, peitinho de lápis. Então valeu, galera. Muito obrigado. Abraço. Até semana que vem. Valeu. Se quiser saber mais sobre o Laser Suit Larry, confira na Old Gamer número 3. Tem uma entrevista com All Low. Dá um recado aí, Clerados, pro Ilapso e pro Mesh Splinter fugindo da gente nesse episódio tão temático. Vieram bem. Cara, vocês não gostam da parada. Vocês não vieram no podcast sobre putaria. Vocês não gostam disso. Não gostam do negócio. Gostam do negócio. E o negócio é? Valeu, valeu, valeu, falou, falou, falou, falou, falou, valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Não, pô, e você pode até acabar tendo que fazer coisas desagradáveis, né? Outro dia o Frota, o mestre do negócio, foi num programa que você tinha que sentar numa cadeira e apareciam vários caras, uma galera de stand-up comedy, pra zoar o cara. Então o cara do stand-up comedy entrava, tá o Frota sentado, louco, zoa e vai embora. E ao longo do programa o Frota vai anotando as coisas pra depois zoar os caras de volta. Mas o melhor foi um cara que entrou assim, olhou na cara do Frota, maluco muito culhones, e falou: meu irmão, o Frota só não fudeu mais travesti que a AIDS. Isso é culhão pra caralho, né?